Depois é só você acessar 97fm.com.br, clicar no banner da promoção e fazer seu cadastro. No dia 16 de junho, rola o sorteio dentro do Lunch Break, ao meio-dia. Promoção controladora da Energia 97. Quem sabe você ganha e deixa nascer o Calvin Harris que há em você. Energia 97. Peça sua música no nosso WhatsApp 943530150. Energia. Demorou. Aniversário na Overnight. O clube pra você comemorar o seu aniversário. Sempre o melhor flashback e as melhores atrações. Overnight. A sua casa para receber os amigos. Aniversário é na Overnight. Comemore seu aniversário na Overnight. Acesse overnightvilolimpia.com.br ou ligue 3582-3637. 3582-3637. Aniversário é na Overnight. Vidas de ator são muitas e uma só. No começo do dia, você interpreta o motorista de uma van escolar. Vamos lá, criançada, todo mundo junto, hein? Ninguém corre. Volta aqui, menino. A Tati tem que filmar uma cena fugindo de uma explosão. Corre, vai explodir! E à noite tem um papel que eu, Murilo Rosa, mais gosto de interpretar em casa, que é o de paizão. Quem quer brincar do grande rico do Murilo? Ainda bem que pro seu jeito de garoto e cuidado de homem existe o desodorante Bozano Extreme com 72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Right now, non-stop music. Energia 97. Que legal, tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Vamos lá, né? Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome também de Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. É, meus amigos, está começando a edição do nosso Estádio 97. Boa tarde a vocês todos aí, amigos. Boa tarde. Boa tarde. Dodô. Boa tarde. Motinha, para de atrapalhar, Mota. Ele já começa atrapalhando os esquemas, tudo. Eu? Eu tô parado de mexer nos botões. É, produção, velho. Depois que eu saio da produção, é assim. Pô, tá frio. Tá frio, hein, seu Bento? Tá, hoje tá. Rapaz. Tá friozinho, vai. Friozinho. Ah, mas tá achando aquela chuvinha. Friozinho, uma chuvinha. Chuvinha. Você gosta de uma chuvinha nas costas? Eu gosto. De ver como é que é o negócio? Uma chuvinha nas costas, né? É essa aí, chuvinha. O Mota gosta de uma chuvinha nas costas. Ah, entendi. Tá chuviscando. Uma chuvinha, uma chuvinha, né? Carioca fala, tá chuviscando. Chuviscando. Usar o tricolor, hein? Vamos lá, seu Bento, vamos lá. Tricolor. Semana do São Paulo. Vamos ser campeão. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Né? Meu, uma semana tranquila é uma maravilha, então, né, velho? Beleza, o assunto passa. Da semana agora passa. É o Lugano. Né? Lugano, tá, o Lugano, então há uma decisão, né? Ver se ele continua, se é novo o contrato dele, se rescinde. Há indícios de que. Indícios não, né? O Rogério já publicamente falou que é interessante deixar o cara no elenco, pelo que ele representa. Tá pensando. Você, Motinha? Eu gostaria do Lugano. Eu acho mais quanto tempo? na boa, pra mim o Lugano tinha que se aposentar no São Paulo. Como é um não, cara não, mas, que tem uma identificação. Mas é cara, né? Tem cara que ele vai se aposentar. É, então. Mas não, então, seguia trabalhando. A ideia é outra, por exemplo, o empresário dele, né? Falou o seguinte, que é o Figueiredo, falou o seguinte, que ele, se ele não. São Paulo não renovar com ele, ele não joga no Brasil, mas ele vai jogar no exterior, que ele tem proposta sim. E ele tem time pra jogar, né? Eu acho o seguinte, o Lugano teria que ficar no São Paulo, teria que ser, meu, é um ídolo, todo mundo adora ele, tem uma identificação gigante com o São Paulo, mesmo que se fosse para jogar alguns jogos, e toda vez que ele entrou, o Lugano não comprometeu, os números do Lugano são ótimos. Então, eu acho que isso, o Lugano tem que ficar em São Paulo, tem que ficar no São Paulo, né? E, lógico, entra num acordo financeiro, não tem dinheiro e tal... É, não vai ficar ganhando 300 pau. Até porque o Lugano também deve estar pensando, pô, eu não vou ganhar 300 pau, não vou ganhar salário top, né? Vou ganhar o sim. salário. Maltinha, se tem proposta, se é fato, se é verdade... Não, fora do Brasil. Então, se é verdade, aí ia voltar aí pro Uruguai, né? Aí é difícil o cara ficar, entendeu, Maltinha? Baixar salário, essas coisas todas. Aí é complicado, né? É, penso certo. Eu. Com certeza. Tudo bem. Não, e tem mais aí o... Tem mais o quê? E fora isso, tá aparecendo um boato que realmente o São Paulo está atrás de um zagueiro. Né? Estão analisando o mercado, né? Até queriam... Tinham falado daquele... É, Luiz Otávio, da Chape. Sim, que fez o gol. Que isso. É o que tem o problema, né? Que fez o gol, que teve o problema da suspensão. Sim, então, esse aí... Ferrou o São a Chape. Paulo teria analisado, mas ele custa uma graninha lá e tal... Mas o São Paulo está atrás do zagueiro, sim. Beleza. Né? Como está atrás também do meia. E aí, Maninho? Boa. Como está atrás do meia também, né? E o Rodrigo Caio até deu entrevista hoje, e todo mundo fala, né? Rodrigo Caio, você vai embora e tal no meio do ano, papai. Ele falou assim, ó, o meu pensamento, eu não estou com pressa para ir para a Europa, meu pensamento é ficar no Brasil pela Copa. Porque aqui ele acha que vai ter mais visibilidade, né? Uhum. E o Tite... Pode chamar mais vezes ele, quem sabe aparecer uma oportunidade para a Copa. Então, pô. Ele falou que ele não tem pressa, que todo mundo fala que ele vai sair toda a janela, mas que... Ele já quase foi duas vezes, agora também aguarda, né? É, então, e ele fala assim, se for para ficar aqui, se eu tiver uma chance na seleção, eu prefiro ficar aqui, né? E prefiro ficar no São Paulo, lógico. Né? Hã? Novo, mano. Abraçou essa ideia do Rodrigo Caio? Não, mano, eu acho assim, o cara, ele pode ter o desejo... Porque a gente já vê o jogador fazer isso pra ficar na Copa. Se você perguntar pro Macarrão, o amigo do Bruno, vai falar também que não fez nada, entendeu? Se perguntar pra madrasta lá do mas Marconi, ela também vai falar que não fez mas nada. Mas o Rodrigo é tipo aquele cara que não mente, mano. Mas aí, me perdoe a comparação com essas duas figuras aí, mas com relação à declaração do Rodrigo Caio, é claro, é evidente que ele não vai também ficar se expondo falando que ele tá louco pra ir embora. Mas que, de fato, aquele episódio do Fair Play mexeu demais com o Rodrigo Caio dentro de São Paulo? Mexeu. Sim. Inclusive quando ele não teve o apoio do principal líder do elenco, que é o Rogério Ceni. Mesmo o Rogério não jogando mais hoje, mas é a principal figura do São Paulo. Mas você acha que se ele for pra Copa, mano, se ele for pra Europa, ele perde uma chance na Copa? Desculpa, Motinha. Se ele for pra Europa, você acha que ele perde a visibilidade pra uma Copa, pra uma possível Copa? Não tá funfando. Não, se o Rodrigo Caio for pra Copa do Mundo, se ele estiver na Europa lá, aí que a visibilidade dele vai ser maior. A visibilidade do jogador europeu é muito maior do que do jogador brasileiro. O cara que, por mais que você diga, ah, mas aqui tá todo mundo vendo o cara, na Europa também. Principalmente o Rodrigo Caio, que é um jogador de seleção e possivelmente vai pra uma equipe boa, tá na cara que a visibilidade dele lá vai ser muito maior, inclusive o lobby pra ir pra seleção. E o problema é o seguinte, ou vai, ou para de virar mico, né, mano? Senão todo ano, Rodrigo Caio, todo ano Rodrigo, e o cara nunca sai de, porra, parece o hamster. Só promessa. O hamster dentro da gaiola, velho, então, sabe? Não, é que nem ele falou assim, meu, mas é vocês que falam, não sou eu. Ah, eu sei, mas... Não tem nada a ver com isso. Mas a notícia sempre pinta lá de dentro, né? Tudo bem, não é ele, mas alguém tá plantando isso. Né? E acaba, porra, virando... É ruim pra imagem dele. Acaba virando mico, pô. Tá certo, seu Bentô. Vamos ao Santos agora. Vamos agora ao Santos. Let's go! É, voltou o seu Bruce aqui. Voltou? Voltou. Seu Bruce. Boa, Bruce. Seu de Bruce. Seu Bruce, de Bruce voltou. Seu de Bruce voltou. Boa, vamos lá. O RG, fala, olha, pelo menos, né, o Zeca deu um susto no contra o Cruzeiro, mas não é problema. Não teve lesão grave, pode jogar o clássico no final de semana. Lembrando que o Santos está essa semana de folga, só prepara para o jogo do domingo contra o jogo do sábado, desculpa, contra sábado. O Peixe, beleza? Contra o Corinthians. Exatamente. E o Dorival, que está. É o segundo treino que ele não faz, né? Terça e quarta ele está fora. Tá no Rio de Janeiro lá, aquela coisa de julgamento. Pô, tinha que mandar um representante, né, pô? O cara vai lá pro tribunal ficar escutando aquelas conversas mole lá, pô. Manda que coisa chata. Mas ele está sendo julgado? Está sendo julgado. Manda um representante. Manda. Pegar quantos jogos? Aí sempre aquela especulação, Mota. De 1 a 6. Né? De 1 a 6, sempre. Então, pô, vamos ver o que vai acontecer aí. E é uma semana realmente para preparar e preparar muito bem, né? Uhum. Porque, pô, nessa brincadeira, 6 pontos já foram para casa do chapéu, né? Uhum. Então, vamos lá. Perder mais uma aí começa a... Vai ficando difícil, né? Vai ficando difícil, porque embora o Santos ainda só perdeu e ganhou, e como a galera costuma dizer, é melhor perder e ganhar e não empatar, eu não acho não, eu acho que quanto mais pontos você fizer, tanto empatando quanto ganhando, é bom. Porque senão você começa a ter aquele grupo que vai ficando com 7, 9, 12, 15 pontos, você vai lá com aqueles trezinho, velho. Depois pra correr atrás é sufoco, hein? O RG número 2. Lá vem. Boa noite pro senhor. E aí, seu mano, seu Maurício. RG número 2. Não, Maurício, só que você vai dar bronca nele. Diga Santos lá, e Dorival Júnior. Não é como se fosse William Bonner e Fátima Bernardes. Não. Sabe por quê? Um dia já foi bonito, se deram bem, mas hoje em dia parece que desgastou, terminou. Não. Acha que o Dorival e o Santos aí já deu o que tinha que dar? Não acho não, mano. Sabe por quê, RG? A forma como o Santos caiu o seu potencial futebolístico é muito grande. Você para pensar, é o mesmo time. Jogadores aí que jogavam muito ano passado, como foi o caso do Zeca, do Vitor Ferraz, do Ricardo Oliveira, do Thiago Maia, do Lucas Lima, do Vitor Bueno, de todo mundo. Você para pra pensar, hoje em dia esses caras estão a 10 por hora. O Renato, sabe? Os jogadores do Santos hoje parece aí que os caras colocaram gasolina batizada e estão dando aquele rolê, aí tá dando aquela engasgada, se acelera o carro não vai, fica... Mas é natural, mano. Porque se teve um pico, né? Se esse time teve um pico, se esse time teve uma duração de um excelente futebol... É normal que tenha déficit técnico, é normal que caia a produtividade, porque não é um jogador só, você tem um grupo, e você acertou um time, e aí quando você acerta um time, e dentro desse time você tem 3, 4 baixas, ou técnica, ou por contusão, como sofreu esse time do Santos, isso é natural, né? Aí você fica analisando, aí você pega, por exemplo, aí você pega um Flamengo, você vê a campanha de um Flamengo até o momento. Você pega um Atlético Mineiro, vê a campanha. Comparando ao Campeonato Brasileiro que começou. E que já tiveram 9 pontos aí disputados. Então, se você vê esses times em relação ao Santos, não dá pra... Quer dizer, tá com desgaste também no Atlético Mineiro? Por que tem que passar pano pro Atlético Mineiro, que não tá fazendo uma campanha tão espetacular... Né? Um Palmeiras até você pode colocar, por enquanto ainda não engrenou, não acertou. Alguém duvida? Não. Mas no momento, no presente, quem é o melhor time brasileiro? Chapecoense. Não, o melhor é o Corinthians. Chapecoense aí. Deixa eu terminar. Você pode colocar, e eu admito, a seguinte frase. O Corinthians hoje está como um dos melhores do brasileiro. Concordo, está lá em cima, é o segundo. Agora, o melhor time, hoje jogou com dois grandes. Jogou com o Palmeiras e Corinthians. Pera lá, eu esperei. Eu esperei vocês falarem, tá certo? Essas inverdades, essas grandes bobagens. Não, não é em verdade. Não é em verdade. É mentira? Em verdade não é. Mentira que a Chapecoense é a primeira líder? Pera, já vou te falar. Você precisa. RG, quando você olha um quadro, uma obra de arte abstrata, você precisa entender o que tá ali. A tabela do Campeonato Brasileiro é como se fosse uma arte abstrata. Você tem que interpretar aquilo ali, Domingo. Eu interpreto que o Corinthians não fica muito tempo lá. Que o mais negócio... pode interpretar? Vamos lá. O negócio é o seguinte. Primeiro, o Domênico Gatto. Relação Chapecoense e liderança, todo mundo sabe que é ilusório. A Chapecoense é o Superman na São Silvestre. Eu disse hoje. Tá, mano, mas tá lá. Eu disse hoje. Não, mas RG. Como você disse, se acabasse o mundo. Não, mas interprete a situação. Oxe. Interprete a situação. Quando o Corinthians ele só empatou com a Chapecoense porque o Corinthians é um time muito digno e fez ali uma... caridade. Ah, quando a gente perdeu, o Palmeiras também fez caridade. O Palmeiras perdeu porque perdeu. O Corinthians empatou e faz caridade. Ah, mano, vai te catar. Vocês jogaram sério. Vai lamber sabão, mano. Vai lamber sabão. Vocês jogaram sério. Vai lamber sabão. Vocês são ridículos, velho. Vai lamber sabão. É, eu vi o ridículo. Vocês jogaram sério. Jogaram sério e não conseguiram vencer. Diferente do Corinthians, que administrou a partida e cedeu empate com o Chapecoense. O Corinthians foi muito digno. Então, RG número 2, eu falo em termos de projeção, cara. Em termos de projeção, o Corinthians hoje é um time que almeja sim o Campeonato Brasileiro. Porque é o time dos 20 que estão disputando a Série A que tem mais camisa. Então pode não ter o melhor elenco. Cara, você tá louco. Para de falar bobagem. Você é louco, velho. Vocês têm que respeitar, porque vocês vão ter que querer dizer assim. O Corinthians na liderança é cavalo paraguaio. Eu quero dizer, o Corinthians, onde estão aí? Olha, a verdade é que os grandes ainda não entraram. Essa tabela, eu vou resumir. Essa tabela do brasileiro... Não entraram. Essa tabela do brasileiro... Você olha lá em cima é uma mentira. É uma mentira. Sem dúvida. O ano passado, um monte de time lá que figurou em primeiro não ficou em primeiro. A única verdade que eu vejo é o Dorival desgastado no Santos, RG. Você que é dolorosa a separação. Olha o Zante aí. Não, mas é dolorosa a separação. Domênico, por exemplo, você namorou lá com uma menina, casou, tá há 38 anos juntos. Sim. Mas em um determinado momento, você fala, putz, quer saber? Não dá mais, cara. Não dá mais. Eu olho pra ela, eu sinto mais tesão em ver meu IPTU pra pagar do que a mulher. Não. Isso, aí não. Aí tá desgastado. É uma hora que você pega e fala, véi, só terminar o bagulho, porque daqui a pouco vai dar ele aqui. Então, o Santos e o Dorival, tá mais ou menos essa pegada, velho. É o Santos virado pra um lado e o Dorival virado pro outro. Mas é colocando uma trincheira de travesseiro no meio. É um desgaste de um casamento que, de repente, se resolve, se acerta e volta a brilhar e volta a ter conquistas, entendeu? Não, não é assim. É isso aí. Não é como você quer, não. Gente, é o seguinte. Estádio 97, começando em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Em nome de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia, com Stella Barros Turismo. E agora tem um recado importante aqui de Nissan. Boa. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Nesse mês tem o Festival de Sedã Nissan. Você pode levar para sua casa o Nissan Versa 1.0 2017, com tecnologia japonesa fabricada no Brasil, com maior espaço interno e o menor custo de manutenção da categoria, com uma pequena entrada e parcelas de apenas R$ 799,00. Ou ainda toda a qualidade, conforto e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, a partir de R$ 79.990,00 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero! Isso mesmo, nada de juros! E a Nissan ainda paga o valor de tabela FIPE do seu usado na troca. Bacana, hein? Bacana não! Demais! Então não perca tempo, amigão! Consulte as condições no site queronissan.com.br/SP. E vai lá fazer um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Bom, beijinha, isso aí, olha só. Deixa eu falar aqui do confronto que vai acontecer agora, que é sensacional, meus amigos. Confronto de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo, já está definido. Sim, isso mesmo. Juve, a Juve do Daniel Alves e o Real Madrid do Cristiano Ronaldo vão se enfrentar na grande final da Champions League em Cardiff, no sábado, agora dia 3. Seu Bento, quanto que vai ser o jogo, hein? Eu? Seco. 2-0 pra Juve. Juve, 2-0? Caramba, hein? E olha, só tem um lugar, viu, seu Bento, pra assistir essa partida. Só um lugar, no canal Emax do Esporte Interativo. Como é que é, você ainda não tem os canais Emax? Não fica aí marcando, né? Ligue já, 4004-1111. E assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo, ou você vai perder essa, hein? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. Estádio 97 também, em nome de Ezeg, formando o melhor em você. E agora, em seu Bento? Armeira. Vocês. Vamos a nós. Isso aí, sempre nós. Primeiro aqui, ó, hoje o Felipe Belo entrou com uma carta. Com o próprio punho, tentando se defender do que aconteceu lá, dizendo que foi acuado. Ah, lá do Comembol? Nem faz nada, velho. Deixa pra lá isso aí. Eu acho que não vai acontecer muita coisa. Ele quer tentar jogar, gente. Como é que é mais fácil ainda aumentarem a pena dele do que diminuírem, velho? E amanhã precisa ver o time que vai colocar em campo, né? Amanhã é jogo decisivo, primeiro mata-mata na volta do Cuca é amanhã. Vitória de 1-0 foi aqui. Certo. E o jogo amanhã lá que tem técnico novo, o Inter. Ah, é? Meu irmão. É o Gordiola, né? É o Gordiola. Meu irmão. Gordiola. Você mesmo. Todo mundo fala que é o Gordiola. Gordiola. O provável time que pode ser que saia jogando. Deixa eu pegar aqui, cadê? Time. Tá na minha mão aqui, pronto. Já provável time, cadê? Oh, meu Deus, viu? Perdi. Aqui, ó. Praz, Fabiano. Mina, Dracena, Zé Roberto. Felipe Melo, Tietê e Jean. Roger Guedes, William e Dudu. É o provável time, não é que tá definido aí, já tá tudo certo, mas é provável. Talvez ele saia jogando com o Fabiano na direita e aí coloque o Jean de novo como volante ali. Pra ganhar do Inter tá bom, hein, velho? Se for eliminado da Copa do Brasil, você acha que o Cuca corre risco? Falei isso, mano, tá não? louco? Como não? Vocês acham? Esse cara acabou de chegar, mano. Ah, não sei, mano. A pressão tá alta, filhão. Mano, quer derrubar todos os técnicos do brasileiro. Não, a pressão tá alta, filhão. Tá alta mesmo, mano. Você chega lá, por mais que o Cuca tenha vencido o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o Cuca ele vai ser cobrado sim esse ano. É que ainda eu acho que é cedo, porque o Domênico tá com esse negócio, pode ser que o Cuca caia, o Domênico que espalhou a notícia. Foi o Domênico? Foi. Mas eu falei pra ele, calma, ele tá arrumando um trabalho que o Eduardo Batista cansou de ferrar. Porque o Cuca ele deixou um time engatilhado, tá certo? O ano passado tá com o time montadinho. Esse ano, no Campeonato Paulista, quando o Eduardo Batista assumiu, ele fez uma caca enorme pra não usar um outro termo. Então pra que você consiga corrigir e colocar o time no trilho do ano passado, da forma como tava jogando o ano passado... Demora um pouco. Quer dizer que o Domênico é que espalhou essa notícia? Ah, é que ele é meio depressivo. Espalhei o que eu espalhei? Você acha que o Domênico é meio... É da turma do amendoim? Eu tô arrumando o fone dos meus amigos e os senhores covardemente falando coisas que eu falei. Não, os senhores não. Covardemente. Os senhores não. Essa figura aqui, ó. Tô ajudando aqui o Motinha, os senhores covardemente falando que é LG, então o senhor que é um cara íntegro, o que falaram? O que eu falei? Falei o quê? O que eu falei? Você ficou quieto. O Mano tava dizendo aqui que você tava espalhando já. Espalhei o que? O Cuca tá sob pressão. Quem que falou isso aí? Que bobagem. Eu falei já? Jamais falaria um negócio desse. Um daqueles momentos depressivos que você falou. Espero que não demitam o Cuca se for eliminado pro Inter. RG, o que eu penso a respeito disso é que isso daí é o seguinte. É que a corintianada fica desesperada. E eles querem que o Cuca vá embora. Aonde? Aonde? Vocês querem que Cuca, vocês gostariam que o Eduardo Batista estivesse até agora? Sim, senhora. Imagina. Cuida do teu time, sabe por quê? Esses pontinhos que vocês estão achando que vocês estão. Dá uma chupada aí. Pegou três times mequetrefes. Essa é a palavra. Com nove, hein? Mequetrefes. Sim, senhora. Atlético não é time que vai cair. Diga, Gai. O Vitória campeão baiano. Chapecoense porcaria. Porcaria. Vai cair. Vitória campeão baiano e Chapecoense campeão catarinense. Me cobrem. Pode me cobrar. É ilusório isso aí. Ilusório. Você tá sendo patético. Eu estou analisando o futebol. Dê o braço a torcer. Ilusório. Ilusório. Reconheça que o Corinthians hoje está na frente do Palmeiras. A coisa é ilusório. Domênico, dos três jogadores. Reconheça que o Corinthians hoje é a primeira força do estado. Aonde está a primeira força? Dê o braço a torcer. Basta analisar. Teu time ganhou o quê esse ano? Meu time está disputando. Teu time está na Libertadores? Não. Peraí, ganhou a Libertadores? Então tá chupada. Meu time ganhou o Campeonato Paulista. Mas não acabou. Não acabou a Libertadores. Já tá dando risadinha. Não, pelo contrário. Já tá dando risadinha. Não bate o estado. Tem que seu time, Paquito. Geralmente, os melhores... O Strongest também está na Libertadores, você vai ganhar? Não os vai. Time... Não, geralmente os melhores do Brasil estão disputando a Libertadores. Vocês concordam? Concordo. Tanto que eles entram, nas oitavas já da Copa do Brasil. Então assim, você tá na Copa do Brasil? Não, saiu pro Inter, né? Ah, saiu pro Inter. Saiu pro time de Série B. Ah, beleza. Não tá na Copa do Brasil. Você tá falando uma grande bobagem. Não, não é bobagem. É bobagem. Você saiu pro Inter, que bobagem eu falei. Falei igual bobagem, não. O Corinthians hoje é melhor do que a Chapecoense. Você vai falar que conhece melhor que o Corinthians? Nos números é. Não é. Só se falar, Domênico, eu vou usar a frase de ontem, ó. É melhor. Se caísse um meteoro, o Armagedon, campeão já se conhece. Por exemplo, o Cruzeiro. Vamos, qual é a sua opinião com relação ao Cruzeiro? Cruzeiro, pra mim, falei aqui ontem. Vamos, Chape. Falei aqui ontem. Peraí, gente. Falei que... O que Cruzeiro? Não, então vamos lá. Pra mim tem um escalão de times que estão em primeira lá na frente. Pra mim é Palmeiras, o Atlético e o Flamengo. Flamengo já caiu na primeira fase da Libertadores, mas vamos lá. Mas não importa, pra mim é o time que é. São os times aí, que são. Cruzeiro, são aí, primeiro, qual é a sua opinião com relação ao Cruzeiro? Pra mim o Cruzeiro é segundo escalão. Segundo escalão. Você acha que o Cruzeiro tá atrás de Botafogo? O Cruzeiro tá com 6 pontos. Não, atrás, em termos de time. Aliás, você quer saber? O Cruzeiro tá atrás do Atlético Paranaense? O Cruzeiro teve de adversários mais difíceis que o Corinthians. Eu tô te perguntando. Você olhou lá, não? Você não tá respondendo o que eu tô te perguntando. 7 pontos. Você viu quem que ele pegou? Você tá fugindo da resposta. São Paulo pegou time grande, não pegou timinho pequeno, não. Você tá fugindo da resposta. Não, não tô fugindo de resposta nenhuma. Você acha que o Cruzeiro, por exemplo, é pior do que o Botafogo? Hoje o Cruzeiro... Sei lá, não. Óbvio que não é. Você acha que o Cruzeiro é pior hoje do que o Atlético Paranaense? Não dá pra falar. Acho que é mesmo nível. Não é mesmo nível. Mesmo nível. O Cruzeiro é melhor do que o Atlético Paranaense, o Cruzeiro é melhor do que o Botafogo, o Cruzeiro é melhor que o Chapecoense. Só também. E esses estavam na Libertadores. Ah, mas estava porque ontem abriram 6 vagas, esculhambaram com o troço mas aí. Mas é que tá, esses times estavam na Libertadores. Mas os melhores que a gente se diz aqui, mano, não são esses, você sabe que não são esses aí. Libertadores estão os melhores dos melhores. Ô, mano, os melhores tá pegando. Tá lá o Palmeiras, o Santos, o Grêmio, tá lá o Flamengo. O Flamengo já foi. Atlético Mineiro. Ô, mano, mas peraí. Uma informação aqui. Opa, pera. Parou. Menos. Caiu? Não precisa ser. Isso, seu Ben. Fala, não, mas só pra completar, inclusive saiu no blog do Alexandre Pretz. Que o Palmeiras pode anunciar 2 jogadores, hein? Um lateral esquerdo, Danilo Avelar. Jogador que está no Torino. Bom, não sei quem é. Ah, lateral esquerdo. E o outro, já o Mano comentou aqui no começo da semana, o atacante Marco Ruben, do Rosário Central. Então pode ser que esses 2 jogadores ainda... Você conhece? Vocês conhecem? Marco Ruben, sim. Não. Marco Ruben, ele fez uma excelente Libertadores há 2 anos. Bom, Mano. É o jogador. Aquela época lá que o Palmeiras, inclusive, é centroavante. Centroavante? E esse é aquele centroavante mesmo, camisa 9. Mas tá onde? É o que o Palmeiras precisa, né? Tá no Rosário. Rosário. Rosário. Ele fez uma bala Libertadores, naquela Libertadores que o Palmeiras tava no mesmo grupo do Rosário. Esse moleque deu trabalho. Esse moleque deu trabalho pro Palmeiras, hein? E não é tão moleque assim, mas... Não, moleque é mal dizer, né? Mas bate uma bola. É bom. Bate uma bola. Esse cara é bom. Falam que o Palmeiras tá atrás também, se não der certo, aí o plano B seria o Gustavo Bol, que o Corinthians também é um... Gustavo Bol. Esse é muito bom jogador do Racing, né, mano? Do Racing. Foi artilheiro do Campeonato Argentino, é bom jogador. Esse, cara, ele joga um pouco mais aberto. Mas que é centroavante, mano? Então, ele joga um pouco mais aberto, ele sai mais da área. Mas ele pode fazer lança, também, né, a função de centroavante. Estilo do William? Adaptado, ele também consegue jogar ali. Mas é um jogador goleador. Só que aí que tá, eu tô me baseando num jogador que eu vi há 3 anos. Ele se destacou há 3 anos. Marco Ruben se destacou há 2. Mas não tinha arrumadinho, passado, né, foi, mano? É verdade, ano Marco passado. Marco Ruben foi ano passado. O Gustavo Bol a 2 e o Marco Ruben ano passado. Ano passado o Palmeiras estava no grupo do Rosário. Mas no time arrumado, né, mano? Então, mas aí que tá, Motinha. Eu, sinceramente, ainda mais o Porco que tem dinheiro, vai ficar enchendo o time cheio de gringa, essa porra toda. Tem dinheiro, velho. Vai na China e traz o Tardelli. Tardelli é um bom jogador, Tardelli. Mas a chance de erro é zero. Mas, Domênico, não tem quanto custa. Você tem a mulher lá, a dona da financeira lá? É, porque tentou o prato, não conseguiu. Vem. Deveria ter pego o prato, não conseguiu, né? Cara, mano. Porque também o Atlético não quis liberar o Palmeiras. Mas a segunda tá certo, opção... Tava disputando a Libertadores. Não, tá certo, Atlético. A treta do Tardelli, mas eu acho que a segundo lugar, acho que o Palmeiras... O Mano tem razão, tinha que ter ido, de repente, atrás desse jogador aí. Mas sabe qual que é o problema do Tardelli? É a idade, porque é aquele jogador que você vai contratar pra ele conquistar o título. Quantos anos ele já tem, mano? Ah, o Tardelli tem mais de 30. É, o Tardelli deve estar com uns 31, 32 anos. Ô, mano, você acha que o Borja é o Bill colombiano, não? Então, no porco não deu certo, cara. No porco ainda não deu certo. Doente. Mas ele é bom jogador. Mas não jogou ainda, né, seu bem? Esse antilope aqui, esse gaúcho do cacete. Ah, ô, outro juiz. Eu falo assim do lingualismo, velho. Ô, juiz. O gaúcho tá hoje, tá todo felizão. Ah, o Inter tá acabando, né, o seu Bento? Acabando. Devolva o meu rival, não, pelo meu amor de Deus. Meu irmão vai ajudar. Acabou, não tem mais rival, velho. Não, meu irmão não, vai ajudar. Palmeiras vai bater na cara. Palmeiras vai bater na cara. Olha, mano, Tardelli tem 32, cara. É, que eu falei, tinha 31. Ah, mas dá pra jogar ainda, hein, mano? Jogar, mas a questão não é o jogar, Vieira. A questão é você poder revender. Porque hoje o clube, quando faz um investimento alto no atleta, ele pensa já numa futura venda. Olha, mano, esse tal que tá aqui, velho. Sabe quanto que ele ganha de salário? Aí ganha um caraca, caminhão, velho. Ganha um uma caminhão, milha. 4,2 milhões. Não, mas isso aí deve ser temporada. Deve ser ano, temporada. Não, isso é temporada. Temporada? É, deve ser. Não pode ser no mês, cara. Não é essa quantia mensal, não. É temporada. Não. Mas a quantia, Domênico, que diziam que o Tardelli ganhava, girava em torno de mais de R$1 milhão por mês. Então, não dá, dá mais que isso. Então, isso é temporada? Mas aí deve estar em dólar. Aí você faz vezes 3, 4 vezes. Não, tá 4,2 milhões. Tá, então, BRL, que é BRL? Não, é Brasil. Não, mas tá errado. Não. Tá errado. BRL? Ser, BRL. E por que o L? Brasil. E por que o L? O BR, tudo bem, o L. Brasil. O Brasil termina com um L, não com U. Ah, Brasil, é verdade. Obrigado, obrigado. É verdade, mano. Me deu um branco agora. Não, tranquilo. É, mas claro, essa chegou a deve 450 ser... mil dólares ele ganha por mês. Então, dá mais de um milhão. É, mais de um milhão. Eu tô falando, dá em torno vezes de 3, né? Dá em torno de 1.200. É uma quantia, Domênico? Aí que tá. Muitas vezes, por exemplo, o Tardelli, o ano passado, aí, até que ele ficou treinando aqui no Atlético Mineiro, no CT do Atlético, ele tava louco pra picar a mula, ele tava querendo sair de lá. Sim. Só que o grande problema é que o chinês falou, opa, aqui não, negão. Você assinou o contrato, você vai voltar. Ele forçou uma barra pra poder permanecer no Brasil, voltar pra algum clube brasileiro, os chineses não abriram mão. Pediram pra voltar, né? Esse ano, que impossibilita agora ele, talvez, de continuar lá, ou quer dizer, impossibilite a volta dele, é que ele tá fazendo gols. Parece que esse ano ele voltou a jogar e tá jogando bem. Sei. Então, talvez isso seja um empecilho. Mas se ele quiser voltar, ele pode abrir mão da grana que ele ganha lá e fazer como o Jadson fez. Porque o Jadson abriu mão de boa parte do que ele teria pra receber pra retornar ao Corinthians. Esperou também, né, mano? Será que o Tardelli não pode fazer o mesmo? Vamos lá. Bom, o Corinthians é pra finalizar. É, Corinthians. Isso é me, Corinthians! Ah, Coringão, Bento, vamos lá, vamos lá. Vice-líder, liderança ontem pra Chape, né? Chape venceu ontem. Vamos, vamos, Chape. É isso aí. E o Corinthians, vamos, Chape, também tá semana livre, né, mano? Tranquilo, prepara o time pro final de semana, pro clássico de sábado. Sem muitas novidades, né? Tem alguma novidade? O Felipe Bastos machucou, né, mano? Nossa, ele conseguiu, joga, né? Mas aí, mano, conseguiu, mas né? O cara no treino não joga. Ô, mano, esse é cara aí... É que no Corinthians, o Motinha... Ah. Treino é jogo e jogo é guerra. Mas é louco. Engraçado, louco, né? Esse cara jogou muito pela Ponte, pelo Vasco. Sim. Não teve, nem teve chance praticamente no Corinthians. Ele é ruim, mano. Ah, mas no Corinthians é difícil o cara tirar ali dois pilares ali, né, mano? Ali o bagulho é embaçado, mano. Você tem ali hoje Gabriel e Maicon ali que estão jogando muito. É, tirar um desses dois moleques aí pro Felipe Bastos jogar, eu acho que é até injustiça. Então, sofreu um trauma no pé direito. Não, mas aí é um jogador que tá no banco. Aí também não interfere em muita coisa, não. Teve a entrevista do Cássio ontem, mano. Com relação a quê? Não, ele deu uma entrevista ontem, né, coletiva. É. E ele tava até falando que ele deseja ficar mais tempo no Corinthians, que ele não pensa em jogar em outro time brasileiro, lógico, aquele papo, né? E que eu acho que ele vai querer aposentar no Corinthians. Você acha? Fica até o fim. Quem? O Cássio. Então, Motinha, a expectativa é essa. O Cássio, o ano passado ele passou por maus momentos, inclusive teve um problema de ordem particular aí, foi um problema com a avó dele aí, houve o falecimento da avó, que era uma pessoa que ele gostava muito. Aí o Cássio, reserva, né? Aí o Cássio, ele teve alguns problemas aí que afetaram o rendimento dele dentro de campo. É, ele tava acima do peso, ele não tava aí com a mesma desenvoltura que ele tá hoje, ele não tava com o mesmo reflexo. Isso culminou com o afastamento dele pro banco de reservas e o Walter ganhou uma chance. Esse ano, quando os dois começaram os trabalhos aí, o Cássio voltou muito mais focado. Agora sim, o Cássio merece realmente ser titular como ele tá sendo. Tá pegando muito, tem sido protagonista em vários jogos do Corinthians. E a expectativa, eu espero, de fato, Motinha, que ele permaneça no Corinthians aí até o término da sua carreira. Quantos anos mais, mano, você acha que ele joga? Ah, não sei, Motinha, é muito particular, mas eu espero que pelo menos aí mais uns 5 anos ele permaneça. Porque, Motinha, eu ouso dizer aqui que o Cássio é, não é que ele foi. Não fala, ele não é fala, mano. O maior goleiro da história do Corinthians. Ah. Mais que o Ronaldo, mano? Mas, com todo respeito ao Ronaldo, ao Dida, que são goleiros aí que marcaram história pra mim também, são os goleiros que eu vi jogar, eu não vou falar de Gilmar, eu não vou falar do Solito, viu, porque, mano, eu não vi o Solito, Solitinho, o Gilmar. Dida? Falei do Dida, não, falei do Ronaldo. Mas Dida... O Cássio tá à frente, Pela ordem dos que eu vi jogar, tá lá Cássio, Ronaldo e Dida. Esses são os três. Eu não vou falar de Gilmar dos Santos Neves, não vou falar de... Mas isso você tá falando de história, né? Não. Isso é uma opinião dele. História. Eu falo história, eu concordo. Mas eu acho que, pô, como o goleiro, mano... mais vitorioso da história do Corinthians. Ah, mas como goleiro, mais que o Dida, não, velho. Lógico que é. O Dida, Vieira, ele tinha aí, de fato, um histórico muito bom. Mas eu fiquei meio pé da vida com o Dida, cara. Não com relação ao Mundial que ele ganhou. Mas naquela eliminação do Corinthians aí na Libertadores, em 2000... o Dida errou todos os cantos de pênaltis aí que os jogadores do Palmeiras bateram. O Dida, que sempre foi tido como um pegador de pênaltis, um goleiro. Inclusive, ele faz jus a essa fama. Eu tava no Morumbi, na arquibancada amarela, naquele Corinthians de São Paulo, que o Raí perdeu dois pênaltis aí contra o Dida. Eu tava naquele jogo. Então, Vieira, o Dida, naquele jogo contra o Palmeiras, aquela fatídica eliminação que o Corinthians sofreu. Ele não acertou nenhum lado, cara. Então ali eu fiquei meio pé da vida com ele. Porque é num jogo decisivo desse que o goleiro cresce. Aí vão falar, mano, na final do Mundial lá contra o Vasco, o maluco foi monstro. Concordo. Mas aquela Libertadores também, sabe, deixou um peso ali. Não tô aqui desqualificando o Dida, muito pelo contrário. Você inclusive, tá levando pro pessoal. Não tô. Tá chateado, RG, pessoalmente, com ele. Pô. Não tô, porque, por exemplo, num grande jogo, o goleiro quando falha, ele fica rotulado. Por exemplo, o Marcos aí pro Domênico já não é mais aquele goleiro depois que ele falhou na final do Mundial contra o Vasco. Que isso, não é o Cássio? Que tá isso, louco, tá louco? É louco, mano, tá louco. Tá maluco, ele tá completamente maluco. É que você não vai querer tá agora aí... Marcos é ídolo, filho. Então é, mas... Continua, sabe, sendo, vai ser sempre. Domênico, mais por exemplo, Leão, a Bárbara Paz... Ah, é a Bárbara Paz, você vai olhar assim de longe e vai falar, pô... É uma menina bonita. Mas se eu chegar perto, você vai falar. Ela tem uma cicatriz. Não, tem cicatriz. É o Marcos com Palmeiras. Você olhando de longe, você vai falar, pô, legal. Tá louco. Você olha de longe, você fala, a Marina Rui Barbosa. Você chega perto assim, você fala, putz, mas ela tem uma foiçada na bochecha. Não, tem cicatriz nenhuma, fica tranquilo. Então... Acho que a Marina Rui Barbosa tem mau hálito. Você é louco. Ela é linda, né, cara? Você é louco. Porra, até com mau hálito. Você é louco. Ah, para, ninguém aguenta mau hálito. A Marina Rui Barbosa cheira fricô, mano. Ela não fede. Ela é cheirosinha. Mas enfim, ô Mota, com relação aí ao time do Corinthians, aí ao Cássio e tudo mais, o Cássio, cara, eu, com todo respeito, a mesma coisa vai falar, por exemplo, o Oswaldo Brandão, foi um monstro também na história do Corinthians, foi o cara lá que era o treinador na época da quebra do jejum. 77, né? Lá em 77 contra a Ponte, lá o cara marcou história, entrou no quarto do Basílio, falou, você que vai fazer o gol. Mas, velho, não dá pra colocar o Oswaldo Brandão à frente do Tite, cara. Não dá, mano, vou fazer o quê? Ah, mas não dá pra comparar também, né, que o cara ganhou, não, né, mano? A questão não é essa, Vieira, não tô falando só em termos de título, importância, tô falando em termos, né, como treinador, de representatividade, né, na história. Oswaldo Brandão, ele foi um monstro, teve a sua história, mas, por exemplo, quando a gente vai fazer um paralelo e comparar com o Tite tá à frente. A mesma coisa o Cássio quando eu vou falar de outros goleiros. Eu respeito se alguém aí tiver no carro me xingando, ah, mano, você tá louco, que você não viu o Jairo, você não viu, sei lá, o Gilmar dos Santos Neves. Ronaldo. Não viu, não, Ronaldo eu vi. Mas eu coloco o Cássio à frente do Ronaldo, coloco o Cássio à frente do Dida, que são os três principais goleiros que eu acompanhei. Desses três aí, eu acho que assim, ó, com títulos, RG, eu concordo que como título é o Cássio, ponto. Mas dos três, como goleiro, pra mim foi o Dida. Mas é a mesma situação se você pegar o São Paulo e pegar o Rogério Ceni. Como goleiro, como título é outra coisa também. Você pega o São Paulo, é a mesma coisa. Título é o Cássio. Tem gente, 99% vai classificar o Rogério Ceni como o maior ganhador de títulos. Sombra, acho que o Zete foi melhor. Mas, no gol, 99% embaixo do gol não vai preferir o Rogério Ceni em comparação ao Zete. Eu acho que no Corinthians. Tem guardado as promoções. Do ídolo, né? Então, tem isso. O Cássio ganhou, porra, o que ele podia ganhar. e ainda pode ganhar mais no Corinthians. É. Só que para muitos, pô, o Ronaldo foi o cara, né? O Ronaldo o primeiro brasileiro, né, mano? Tem esse lado também. O Dida foi o cara, o Ronaldo foi o cara. Não, mas o Ronaldo, é, ele foi um excelente goleiro, inclusive melhor do que Zete, Rogério Ceni e Marcos juntos. Coitado do Ronaldo. Mas, velho... Não. Olha, vou falar ainda mesmo. Ele gosta do Pavarão. Meu Deus do céu. Ele gosta. Aquela defesa, Domênico Gatto, do Cássio, naquele chute do Diego Souza, foi muito mais emblemática do que aquela cabeçada que o Gordon Banks pegou do Pelé. Você tá louco, é verdade, cara. Até em termos de importância. Gente, você brinca bobagem. Eu tava conversando. Um ali, era uma Libertadores da América e o bicho pegando. O outro é uma copinha do mundo. Eu tava conversando com o meu amigo Luiz Rubens da Copa. Um abração pro Luiz. A gente tava conversando essa semana, cara. Aquilo ali foi um divisor de águas pro futebol, Domênico. Aquela defesa do Cássio lá. Defesa não. Aquela bolada que o Diego Souza deu no Cássio. Sim. Aquilo foi que nem o pacto com o diabo, Domênico. Que ali mudou tudo pros caras, entendeu? Aí eles começaram a ganhar tudo, velho. Eu odeio ele. Foi ou não foi, mano? Ali foi o. Diego Souza maldito. As pessoas começam a falar: ah, o Diego Souza, esse, Diego Souza, aquilo. Ele bateu bem, cara. O Cássio foi melhor que ele. Eu comparo aquele lance, Domênico Gatto, do Diego Souza contra o Cássio. Ah, velho. Com o pênalti que o Marcelinho bateu contra o Marcos. Tem pessoas que falam, ah, mas pô, você tá louco, o Marcelinho perdeu o pênalti contra o Marcos. Velho, não foi o Marcelinho que perdeu. Além do Marcos ter se adiantado, ele fez uma bela defesa. Fez uma bela defesa, não dá pra tirar o mérito. Olha a observação, além do Marcos ter se adiantado... Não, mas é só a favor, RG, do que se adiantado. Só que eu tô. Pega o replay, cara. Aí, Sérgio Louco. Sérgio Louco, pega o replay. Põe aí pra quem tá acompanhando a gente. Cadê o Sérgio Louco? Estúdio ao vivo aí do site do Energia 97. Olha a observação. O Sérgio Louco vai providenciar a cena, o pênalti do Marcelinho contra o Marcos. Eu vou ficar muito feliz de ver de novo isso, vai ser sensacional. Não, então, mas eu quero que você tenha a decência. Eu já tenho a decência demais. Adiantou. Adiantou. Só você que viu isso. Você tá louco. Só você que viu isso. Que você tá no calor da emoção, não parou pra nem ver o aquele lance. Nem o corintiano falou isso. Só imagina. Você. Ele só você. Fala, eu sou um cara dizendo. Ele é muito louco. Ele fala, senhores, ele acusa. É o seguinte, hoje só ouvindo. Acabou, né? E sábado hoje tem nós contra o Santos, hein? Tem nós contra o Santos. E só pra finalizar, Domênico, o Corinthians ele vai ser prejudicado agora pelas convocações, porque o Corinthians vai perder jogadores aí contra o Vasco, contra o São Paulo e contra o Cruzeiro. O Corinthians ele perde 4 jogadores. É que o Balbuena tá machucado e não sei se ele volta nesse meio tempo. Já nem conta, né? Mas o Corinthians ele perde aí Rodriguinho e Fagner junto com o Cristiano Romero. Então. Cristiano Romero. Bom, olha que indicado aí pela seleção brasileira. Meu senhor, mano. É isso aí. Seu estádio 97 aqui pela Energia 97 em nome de HDI Seguros e Debate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também vem em nome... Ah, o Mano tem um recado importante, hein, Mano? Ah, tem. Vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá, Domênico Gatto. E se liga nessa dica, hein, galera, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trampo pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, você não vai matar quem tá embaixo. Não vai tá com aquele cheiro de cebola picada na pia, sabe? Quando todo mundo começa a lacrimejar. Velho, você vai tá cheiroso. E sequinho. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97, aproveita, anota o número aí, ó. 3284-7097. Dizendo a seguinte frase. Anota a frase cabalística aí, ó. Isso aqui tem que ser um mantra na tua vida. Fala aí, mano. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. O cara que ligar aqui no estádio dizendo essa frase, não é que ele concorre, não. Ele leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, tá bom? Esse kit é top, cara. Fala a frase que você vai se dar bem. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, mano. É o seguinte, tem um recado aqui do Benjamin também, de Fricô, né? Fala de Fricô aqui, beijinha. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! É, fricô, meus amigos, fricô! É o seguinte, alguns recados importantes a serem dados aqui. Seguinte, hoje só ouvintes virgens, aqueles ouvintes que nunca conseguiram ligar, nunca conseguiram participar, não é verdade? Lembrando também que você que tá afim de ser estranho no ninho, você que tá afim de ser estranho no ninho, mostre o seu talento num vídeo de até 30 segundos e poste nas suas redes sociais com a hashtag estranho no ninho, tá bom? Boa. Hashtag estranho no ninho, você posta um vídeo, no máximo 30 segundos, dá tempo de você mostrar todo o seu talento por lá, tá bom? Boa. Participe, senhoras e senhores, participe, porque é bem legal, vai ter todo dia, vai ter um estranho no ninho, vai ser legal. Legal. A qualquer momento... Tem aí a ligação, a MEC ligação. Boa! MEC ligação. Ontem, ó. Aí se você me pergunta, mas o que, que é a MEC ligação? MEC ligação. É o seguinte, que é, você vai entrar no ar num determinado momento, sim, tá? Na hora que o ouvinte quer. É, você vai falar. Nós antes. Vamos ter uma vinheta, aquela coisa. Toda. Nós avisa num horário aí, um horário qualquer. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui uma hora. Falar agora, pode é ser perto do final do programa. Agora é a MEC ligação. Você liga, aí você participa. Você vai entrar no ar, se você responder corretamente uma pergunta que o Mano vai fazer relacionada ao McDonald's... Olha... Tem que estar ligado, hein? É. Se você responder... Ontem o primeiro errou, o segundo já acertou. Você tem 10 segundos para responder. Nos 10 segundos, você tem que responder. Se você passou dos 10 segundos, você não respondeu, perde. Sim. Se você responder certo, você ganha... uma hospedagem no resort do estádio 97. Você vai ganhar um quarto de hospedagens lá. No, não pode falar que vai ganhar um apartamento, senão os caras vão achar que é um apartamento. É. Você ganha uma hospedagem no final de semana, onde estaremos lá no resort do estádio 97. Legal, né, mano? Show de bola. Show de bola, hein? Show de bola. E presentaço, hein? Presentaço. É verdade? Né, Benjinha? Sim. Chegou agora. Imagina o cara com nó lá, velho. Não é verdade, ô Bernardo Veloso? É, um desse aí é top, hein? É o seguinte. Mais um pra me imitar. Mais um. É, cuidado. É, ó. Aqui é original. Não, mas esse aqui foi o primeiro. Aqui é original, ó, imitação original. Esse sempre foi o primeiro que imitou você. 2896-4665, pra você, inclusive, você que tá ouvindo agora, pra já fazer lá a reserva do seu resort do estádio, etc, tá certo? Liga lá. 2896-4665. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do resort do estádio 97, que tá na sua 9ª edição. Vamos às ligações? Manda. Ouvintes virgens. Dedinhos. Os famosos ouvintes que nunca conseguiram ligar, nunca conseguiram participar, tá bom? Boa. Vamos lá? Bora. Ah, eu vou pôr que agora que eu tô na mesa. Tá, que beleza. Ah, não. Lá vem. Eita, que beleza. Qual música? Vai pôr, porra, eu já até apaguei aqui. Vocês vão se ferrar. Todas? Na minha apaguei. Aquela porcaria lá. Ah, uma música mais legal. Que legal, Katsu. Vou pôr a que eu mais gosto, essa aqui. Olha aí, rebola, lá vai o Domingo. Essa é antiga, hein, Domingo? Essa é boa, essa é boa, hein, que você é, hein? Tá. Essa é boa, ó. Ai, ele é gay. Que tá sensacional, sensacional. Melhor música da rádio. É, melhor. Você não acha, Beijinha? Opa. Hein, mano? Opa, melhor. Essa é boa mesmo. Alô? Alô? Quem fala? Oi. Reinaldo Melo. Ô, Reinaldo, tudo bom? Beleza, doutor? Tudo bem, Reinaldo Melo, só isso? O nome ou tem mais alguma coisa? É, Reinaldo Melo. E quantos anos, Reinaldo? 4.2. RG número 2, 4.2. Ah, eu vou falar sem o menor pudor, velho. O menor pudor, é? Aquele lanche do Mac, eu cimelo todo, velho. Ah, é bom mesmo. Muito Trocadilho, bom. Tava bom, né? Vamos pra caramba. Fartura, né, velho? Ontem parecia. E hoje não tem nada. Nada. Nem uma bolacha. Tá bom, ô meu velho. Qual que é o bairro que você mora? Hoje eu tô morando em Jundiaí, Dodô. Hoje? Jundiaí, que é a capital da uva. Uva. Amanhã eu morava em Santo André. A Rosana. Antes morava em Santo André. Mora aí. Tem uma festa boa da uva aí, do morango também. Uma vez foi na festa do morango aí. Cultura perfeita de Jundiaí. É, a cidade é muito boa. Muito boa mesmo. É boa a cidade, é? Festa muito do morango boa é aí em Atibaia também. Jundiaí é legal. Toda essa São Paulo, né? Toda essa região aí, Jundiaí, Tupéva, Vinhedo, é nóis. Posso dar uma dica pra vocês, é perto do Bourbon, né? Não tem nada pra dizer. E vou dizer uma coisa pra você, tinha um time aí em Jundiaí, que é o Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. Foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil, não é verdade? O Fluminense. É time de empresário, né? Daí que acaba tudo, né? Esse Jundiaí... Onde tá o Jundiaí, esse Paulista? O Jundiaí não virou o time daquele... Onde tá, Benjamin? Paulista. Mais ou menos no quilômetro de Jundiaí. Não, esse é Sorocaba. Continua o time? É, mais ou menos no quilômetro 100 da Bandeirantes. Não, o time. Não, o time continua. Ô, besta. Jundiaí não saiu do Jundiaí. O time paulista de Jundiaí, eu perguntei. É Jundiaí, pô. Não. Deve tá na 2 ou na 3, sei lá. Que lugar tá, hein? Que categoria? Paulista? Série qual? Esse era do Reverendo Mundo. Estou falando da cidade. Não, Reverendo Mundo era Atlético Sorocaba. Atlético Sorocaba? Ah, tinha esse aí também, né? É, todo Reverendo Mundo. Tá bom. Ó, e o time? Tricolor do Morumbi. Ah, tricolor. Semana de paz. Tricolor. Né? Uma semana de paz pro São Paulo, depois de tanta coisa aconteceu. Essa semana tá tranquilo. É tranquilo, mas não pode tampar o sol com a peneira também, né? Por quê? Ganhou. Pensar que o jogo do Palmeiras não foi lá aquele jogão também, viu? Pô, mas jogou com um dos melhores times do Brasil, pô. É, mas não jogou bem. Então tem que desqualificar o São Paulo. O Mota é engraçado. É ganhou do Palmeiras, ganhou dos melhores times do Brasil. Ué. Semana passada ele falou que o time do Palmeiras não era nada disso, que dava pra ganhar. Mentira. Aí ganhou, agora o time do Palmeiras é o melhor. Isso. Se tivesse perdido... O Mota é comparação com alguma coisa? Nossa, que paulada, velho. De graça. Pega o lencinho e limpa o olho. O Raul perguntou. Você... O idiota. Acha não que o Palmeiras, o São Paulo não jogou nada, ganhou do Palmeiras, o melhor time da América. Então. O Palmeiras, eu entendi. Mas então não valeu. Eu entendi. O Palmeiras não jogou nada. E o São Paulo jogou razoavelmente. Não jogou também. Não fez uma partidaça. Ou fez? Não foi, assim, é isso que ele quis dizer, entendeu? Exatamente, né? Dudu. Ele não disse que. Ele não quis dizer isso aí. Ele quis dizer que o São Paulo não jogou aquele puta. Nossa, agora vai ganhar de todo mundo porque viu um futebol diferente. Não viu nada de diferente. Ele viu um time mais aguerrido e ganhou. Foi o famoso venceu, mas não convenceu. Tanto que o primeiro tempo foi uma porcaria, os dois. É, foi o primeiro tempo foi péssimo. O São Paulo entrou um pouquinho melhor no segundo. Mas o São Paulo deve muito ainda. Está dando muito transpiração e pouco jogo, né? Estão jogando, eu acho, sim, pelo Rogério, mas o time tem que melhorar muito. Tem espaço para melhorar, mas tem que melhorar muito. Mas, ô amigão, você acha que o Rogério Ceni é um cara que vai durar muito tempo no comando do São Paulo? Ou você acha que daqui a pouco, quando o São Paulo começar a tropeçar novamente, que as críticas vão aumentar, a pressão também, a diretoria vai ceder e vai mandar ele embora? Mano, como que você pensa, né? Tira o Rogério, coloca quem? Não tem treinador no Brasil, não tá preparado. Aí o São Paulo tem essas loucuras, vou trazer um outro argentino, vou trazer outro cara, e a gente vai acabar brigando aí pela décima colocação, sétima, e olha lá, entendeu? Se tira o Rogério, coloca quem? Não tem. Você não gostaria, talvez, aí de uma aposta lá, aquele Rueda, que era do Atlético Nacional? Eu acho que treinador estrangeiro não dá muito. Qual treinador estrangeiro deu certo no Brasil? Ué, o Osório no São Paulo, ele deu certo até um determinado momento. Mas chegou aonde? Ah, mas é porque ele foi embora. Eu não vejo que ele deu certo. Ah, deu certo. A diretoria gostava muito dele, a torcida também. A diretoria gostava, isso que o cara deu certo. Não, mas era um cara que tava começando, não deu nem tempo do cara terminar, gente. Então não deu pra falar que deu certo. Mas era um cara que tava nas graças da diretoria e da torcida, cara. Quando ele foi embora, eu não vi torcedor, ai, que pena, o Osório foi embora. Assim como o Balsa, também. Trancos e barrancos pra Libertadores, né? Foi indo, por isso que o pessoal gostou, mas... Mas, ô amigão, a torcida do São Paulo criou um bode do Balsa, justamente pelo fato dele ter dito que não sairia do São Paulo pra pegar o comando da seleção, e foi. Então a torcida do São Paulo criou meio que um bloqueio com relação a ele. Mas o Balsa no São Paulo, a trancos e barrancos com um time que está desacreditado numa fase de grupos e conseguiu passar na Bacia das Almas, ele levou o São Paulo até a semifinal da Libertadores, inclusive contra o Atlético Nacional, que foi campeão. E se a gente parar para analisar, umas pessoas vão concordar e outras não, mas o São Paulo, ele teve uma expulsão do Maicon no Morumbi que comprometeu, que eu acho que o árbitro acabou exagerando na dose, e no jogo de lá da Colômbia, teve um lance com o Hudson também aí no final do primeiro tempo, quando o jogo estava empatado, que o Hudson foi derrubado dentro da área, e tem árbitros ali que são, vamos colocar, caseiros, que se fosse na área do Atlético Nacional, aí a favor do ataque do Atlético Nacional, teria marcado o pênalti. Ô, mano, você tá de então, novo, você pegando essa expulsão... Mas veja, é real. O Balsa, faz parte. Ele deu certo, velho. Determina. O Balsa deu certo. Gente, pega os números do Balsa. O Balsa tem mais derrota do que vitória. Veja, mas pera lá. Eu já vou entrar num contexto que você vai entender. Se a gente pegar o aproveitamento do técnico do Flamengo, Zé Ricardo, você vai ver que o aproveitamento dele passa dos 60%. Ou seja, um aproveitamento muito bom. A partir do momento que a gente para analisar os jogos decisivos, ele ficou pelo caminho, Benji. Eu gostaria... Ele foi eliminado do Campeonato Brasileiro ano passado, quando o Flamengo voltou a atuar no Rio de Janeiro. Ele entregou o título. Mas o papo não é o Zé Ricardo, eu só quero. É que tá, eu tô mostrando pra você que os números muitas vezes são enganosos. Tudo bem, não vou falar de números. Não adianta nada o aluno ser muito bom na sala de aula, responder todas as questões, e na prova não acertar muito. Ele era meio louco. Não, o Balsa não é louco, Não, agora, ele fazia umas coisas agora, meio loucas. Pergunta pro torcedor de São Paulo, qual torcedor de São Paulo tem saudade do Balsa? O time jogava... Porque a torcida criou ficou bode, puta, a torcida criou bode. A torcida criou bode, porque o time do São Paulo, tudo bem, chegou não sei aonde, chegou e não ganhou nada. Jogava feio, futebol horroroso, entendeu? O Osório, também não sei o que falam tanto do Osório, cara legal, não tô discutindo as pessoas. O time do São Paulo não jogou nada, era um time meio doido, que atacava e voltava tudo errado. O torcedor de São Paulo não tem saudade nenhum desse, gente. O último torcedor de São Paulo, o último treinador de São Paulo que o torcedor tem saudade é o Muricy. Depois do Muricy, São Paulo não acertou treinador nenhum. Ou é mentira, amigão ouvinte? Não, é verdade, não chegou, não ganhou nada. Pronto, não é nem questão de ganhar. O único torcedor, treinador que o torcedor de São Paulo tem saudade dos últimos anos. Péssima qualidade de jogo, né? É o Muricy. Não, Muricy, cara. Futebol burocrático, né? E outra, a diretoria perdida, traz um treinador de um estilo, traz treinador do aí, troca, traz treinador de outro. Um jogador, aí o cara não gosta, empresta um monte, aí negueba, aí você tá louco. Não dá. São Paulo é da diretoria do cara não gostar, né? Então tá bom, né? Então vai falar, Mota. Você não vai falar mais com o cara? Ah, ele brincou, deixa de ser estúpido com o ouvinte. Eu preciso falar um negócio pra vocês. Eu já fui duas vezes no resort do estádio e o Mota ficava todo cheio de graça pro meu lado lá. Agora tá de malzinha. Tá por isso que você tá batendo no Mota, né? Porque não rolou, ele não bateu, né? No Mota, ele fez uma brincadeira e o Mota tá sendo estúpido muito, de graça. Eu gosto muito do Mota. Ele gosta de você. Eu quero mandar um abraço pra quem? Nossa, meu Deus. Não precisa mandar abraço, Mota. Eu quero mandar um abraço pra você, Mota. Moleque. Aí, Mota. Nossa, Mota, você distribui ódio. Sim. Nossa, é estúpido, cara. Eu sou o resort, é o cara mais legal que existe. Eu sou Citipinho. Tá vendo? Você é o mais legal do resort. Mas você tem razão, Mota. O cara se abrindo pra você. Aí o Vieira tem razão. Você é desprovido em caráter. E ó, só passar uma informação, Domingo. Eu tenho que concordar. Sim, que eu falei isso mesmo. O Igor Mendonça passou pra gente aqui, ó. O Paulista tá na quarta divisão do futebol. Obrigado, Paulista. Boa, tá vendo? Paulista. Tá vendo? Ele sabe me responder, os senhores não sabem. É a última vez que a gente ouviu falar do Paulista. Os senhores deveriam vir aqui muito bem informados. Ele foi buscar na internet. Ele foi lá buscar. Quem vai saber do Paulista? Isso é internet, hein? O Paulista tá jogando aqui na Rua Paulista. Eu, no meu papel aqui, RG de âncora, eu tenho que fazer as perguntas, os senhores têm que responder. Âncora só faz pergunta. Só faz pergunta. A última vez que a gente ouviu falar do Paulista foi na final da Copinha. Se os senhores fizerem perguntas à minha pessoa, eu vou pensar durante alguns minutos, vou responder. Entendeu? Sim, você viu? Ele falou, Tardelli, condições, eu já fui buscar na minha memória. Sua memória é ótima. O Tardelli tem 32. Às vezes tá lenta, né? O Wi-Fi pega. Mas você sabe que todo tem a idade, né, também. Os senhores tem que responder. Não é verdade, ô Reinaldo? Tá certo, isso mesmo. Obrigado. Mostra quem manda na bagaça. Obrigado, não mando mais. Não, mas Marcelo, quarta divisão do Paulista, mano. Os caras estão mandando o jogo aqui na Playboy, velho. Que louco. Mano, a portuguesa que já tá numa pindaíba tá na terceira, velho. Imagina o Paulista na quarta. Portuguesa tá na D. Tá na quarta também? Não, a portuguesa tá na D. É a 3, acho que é a 3, hein, mano. A portuguesa é Paulista. Paulista é B. Brasileiro é D. Então, brasileiro é D, gente. É quarta, brasileiro. É série D. Não, mas não, eu tô falando paulista. Então, qual a diferença? A Paulista. Mas, tem... O que é série D do Paulista? Não, Brasileirão D ou Paulista? Mais dois anos, a Portuguesa tá na série D do Paulista também, se tiver. É, bom. Ô, Reinaldo, é isso aí. Manda abraço pra quem quiser. Ô, Reinaldo, tem o placar pra Tricolor e Ponte, velho. Vai ser 2x1 sofrido pro São Paulo. 2x1. Tá se, bom. Se é 2x1, é pra Ponte, hein, velho. Não, vai ser. Um ponto, é, né? É verdade. Então é 1x2. É, vai ser 1x2. Então. Ah, bom. Tá bom, meu velho. Eu quero mandar um grande abraço para um amigo meu, o Rock, da Aliança Navegação. Boa. Que sempre escuta vocês muito, eu também. Boa. É, mandar um beijo para minha esposa, dizer que eu amo ela. Aí sim, aí ganhou. Para minha filha Ágata, para minha filha Beatriz. Boa. E eu sou muito fã de vocês, um grande abraço aí pro Motinha. Tamo junto. Brincadeira, gosto muito dele. Viu, Motinha? E então, tá, um grande abraço a todos vocês aí, a gente se vê. Valeu, no vídeo. Não falou nada pro cara. Falou, um abraço. Obrigado, um abraço. Motinha tá recebendo. Valeu, gente. Motinha mandou um abraço. Estádio 97, Pira Energia 97. Não, e agora, vamos lá, o recado de Estela Barros, né, Sombra? Isso mesmo, vamos falar agora de Estela Barros Turismo. É, não parece, viu como passou o tempo? Então parece que a Copa de 2014 foi logo ali. Então, ano que vem, 2018, estaremos com vocês na Rússia. E sabe como? Através da Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copa do Mundo. É, não só leva você às sedes das Copas, como tem todo o hospitality. O hospitality é muito mais que um simples ingresso. É o pré, é o durante e o pós-jogo. Tem todo aquele receptivo para você, onde você vai assistir o jogo e o atendimento que te leva de volta à cidade sede. É muito legal. Ligue hoje mesmo na Estela Barros e garanta já, no mínimo, informe-se sobre os pacotes da Estela Barros para a Copa do Mundo na Rússia. Sabia que você pode parcelar em 12 vezes sem juros? Aí dá aquela facilitada, né? E são várias opções de roteiros, inclusive separados por fase. Você fala, ah, não tenho tempo para ficar lá a Copa inteira. Beleza. Quer ver um jogo? Ok. Você quer ficar só a primeira fase? Ok. Ah, quero ver só as oitavas? Beleza. Quero ver só semifinal e final? Tá ótimo. A Estela Barros tem o pacote ideal para você. Então, ligue agora mesmo, porque tem um plantão da Estela Barros aguardando sua ligação. O telefone é 2166-2250. 2166-2250. Quem gosta de viajar para a Copa do Mundo sabe que o melhor caminho é Estela Barros Turismo, hein? E você vai ficar hospedado nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. Lugares maravilhosos, inclusive, como destinos turísticos, tá bom? É isso mesmo, acessa lá, estelabarros.com.br. Estela com S mudo e com dois L's. Ou ligue agora, 2166-2250. Falou em Copa do Mundo? É Estela Barros Turismo. Obrigado, Sombra. Isso aí, Estela Barros Turismo. Estádio 97, Pira Energia 97. E aqui vem em nome de Ezeg, formando o melhor em você. Estádio 97 também em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Lembrando que você também pode mandar suas mensagens no WhatsApp, que é o 943530150. A gente vai ler daqui a pouquinho. 943530150. Aliás, você falou um negócio interessante, né, Bernardo, fora do ar aqui, do Paulista de Jundiaí, né? Não é verdade? Última vez que a gente ouviu falar do Paulista foi no final da Copinha. Eles deixaram de disputar a final porque tava com um gato no time. Verdade. O menino um gato, sumiu. Aí foi o outro time. Coitadinho. O outro time que se classificou, né? E jogou a final com o Corinthians. O cara não é coitadinho, mas também não pode ser... crucificado. Também não pode ser rotulado como bandido, vagabundo e acabar a carreira do cara. Ah, quem nunca, né, velho? O cara errou, tem que pagar. Prejudicou o time inteiro. Sim, errou. Eu não tô falando que ele tá certo. Ele tinha sido contratado por um time, né? O Aldax. O Vampeta. Ele parece que foi pra um outro já. Não tem que ser crucificado, concordo. Beleza. Mas vamos lá. Nessa fase, você falsificar o RG, você tira a oportunidade de outros que estão vindo. Mas eu tô acabando de falar, eu não tô defendendo. Ah, então eu vou te fazer uma pergunta. Deve ou não ter chance de ser profissionalizado? Porque ele deu um pulo que ele deu a corrida por fora. Eu sou contra você punir uma pessoa destruindo ela. Mas como assim? Mas como é que vai punir sem destruir? Não existe como. Você vai suspender. Você é, pode... Eu acho que ele tem que responder um processo. Você suspender, porque você está destruindo. É, mas ele não, mas você não pode acabar. Falar assim, destruir, acabar com a carreira dele. Jogar futebol. Destruir ele, é, mano. Aí cara também não, futebol, né, mano? Na boa, não, é, não vamos colocar esse moleque aí como marginal. É, por mais que agora não, devam não é. Ter pessoas aí, ai, mas pô, ele prejudicou inúmeros moleques e bibibi. Não é verdade. É um moleque, Motinha, que, primeiro, já não tinha lá uma grande instrução por parte aí de tudo que ele já viveu. É um moleque que tava ali no, numa família extremamente humilde e carente. É um moleque que o primo, que inclusive ele usou o RG, tava preso, sabe? E tudo que o cercava não favorecia. É um moleque que possivelmente não deve ter grandes oportunidades na vida. Moleque viu no futebol, a única chance dele sair da miséria, de ajudar a família. É. Moleque numa dessa, Domenico, até por um ato de desespero, vai lá e faz. Você pega o Emerson Sheik. O Emerson Sheik, ele fala a respeito dessa situação. Ele fala, velho, foi um lance, tudo bem, foi errado da minha parte, mas eu fiz isso aí pra conseguir ter uma chance boa na vida. E por mais que ele esteja errado, e de fato eu concordo que está, eu concordo com o Benja, velho. Ah, mas tirou a chance de um time inteiro do outro lado. Acontece, paciência. Vai saber se do outro lado também não tem aí um moleque que falsificou a idade. Ô, mano, mas ele tirou a chance dos outros moleques, por exemplo, ser campeão da Copa, da Copinha. Mas ele errou. Ninguém tá defendendo falando que ele merece ele uma medalha de ouro. Você tá defendendo aqui que ele seja apedrejado na Praça da Sé. Não acho que você pode ter que proibir o cara de nunca mais poder jogar futebol. Ele tem que responder pelo erro cometido e pronto. Perante a lei que acabou. O Sheik também fez isso e depois jogou bola. Não vem falar. Inclusive foi o Emerson Sheik. Teve o Sheik, teve outros, vários outros. Agora, por exemplo, vai saber se naquele meio tempo... Tem lá, por exemplo, vai um outro Emerson Sheik, que não falsificou a idade. Ele jogou lá na idade do Lulinha, por exemplo, ele não teve a chance de se profissionalizar, e o Lulinha sim. Então há o grande erro aí. O Lulinha virou profissional, o outro Emerson Sheik possivelmente ficou pelo caminho por causa da idade avançada, não virou. Então, velho, quem tem talento se estabelece. E esse negócio aí, Domenico Gatto, Copa São Paulo, isso aí, pegaram esse pra Cristo aí, mas isso daí é como festival, se fosse uma zoonose. Só tem filhote de gato, velho. Só tem filhote de gato, é óbvio que é. Todo mundo, Domenico Gatto, vai em determinado momento fazer isso daí. Todos eles. Todo mundo fazer. Mas é verdade. Forte, mano. É verdade. Forte, todo mundo é forte. É verdade. Tá bom, não vou generalizar. Eu não vou generalizar. Só 98% vai fazer não, isso daí. Mano, eu acho que não. Domenico, se o moleque tiver talento, tá certo? E potencial, e ele vê que a idade dele já tá passando e ele não conseguiu arrebentar, se ele tiver a chance de poder fazer isso daí, ele vai fazer. Vai fazer. Será? Se você vivesse, Domenico Gatto, numa situação precária, você não faria? Ué, mas então, precária, então justifica todo mundo fazer um crime. Se descobre. Acaba a carreira do cara, não acaba tem mais nada. O que fazer. O Sheik tá como jogando. O Sheik tá jogando. O Sheik, mas esse menino aí sumiu. O Sandro Hiroshi jogou. O Luxemburgo. Aquele Carlos Alberto Gatto também, que tava jogando lá no Brusque. Jogando no Brusque, Corinthians. Pode ser a favor disso, velho. Eu não tô falando a favor, cacete. Mas você tá justificando. Não, cara. Coitado, ele era um coitadinho. Deixa eu te falar, Motinha. Ninguém está aqui incentivando. Olha, vamos fazer gato aí pra falsificar a identidade pra jogar. Ninguém tá dando parabéns pros caras, moto. Os caras estão errados, tem que pagar por isso. Tem que responder processo criminal, porque é falsidade ideológica, tudo isso. A única coisa que a gente está falando, Cláudio Moto, é que você não pode falar, olha, cara, você nunca mais vai jogar futebol, você tá proibido por causa da vida. Paga o crime, paga o que fez, e depois, se algum clube quiser contratar e dar chance, ele pode jogar. É. Até eu não vou defender, não vou justificar. Mas às vezes esses caras estão no desespero. É a única coisa que o cara sabe fazer da vida. O cara, às vezes é um empresário que vem lá e a família depende dele. Eu não tô defendendo nem justificando. Você entendeu, Motinho? Eu entendi essa parte. Não tô falando cadeira elétrica. Essa parte, cara, mas eu tô falando assim, mas é que todos os garotos também vêm, às vezes, da mesma condição que sim, ele. Mas o cara tá errado. A gente não tá defendendo. A única coisa que a gente é contra é banir por isso, o cara de jogar isso, futebol. Por isso que tem que punir, por isso a punição. Para que você não incentive, para que o cara não ache que é fácil. E a fiscalização devia ser bem melhor, né? Não, e a fiscalização dos cartórios também. Pois porque, é. Porque. Como é que o cara consegue fazer? O cara vai lá e paga, quer dizer, se você quiser ir lá e falar: olha, põe aí que eu nasci 5 anos atrás. Não, mas não é isso, Benja. A situação desse moleque, ele usou o RG do primo. Não, eu tô falando outra coisa também. Tô falando do gato. Quando o cara vai lá e faz falsidade ideológica também. Mas muitas vezes aí, o cara vai lá e às vezes tem 3 anos a menos, 2 anos a menos. Hoje diminuiu muito. Na década de 80, isso 80 e 90, isso acontecia assim aos baldes, mas muito, muito. Gato era uma fábrica que existia. Aí depois entrou, a CBF entrou forte nisso, né, as leis ficaram mais rígidas e aí o pessoal deu uma acalmada. Mas no nos velhos tempos de empresário, nos velhos tempos daqueles caras que saíam à caça de talentos, porra, isso era o que mais existia, o que mais tinha, pô. Mas o RG, hoje em dia, o gato, muitas vezes, ele faz aí essa alteração, não é com o documento dele próprio falsificado. Ele usa um documento de outra pessoa. O Sheik fez isso também, na época lá ele era Emerson, né? E o nome dele é Márcio, ou é Márcio e o nome dele é Emerson, sei lá. Mas houve essa alteração desse sentido, desse moleque também, ele tava com o RG do primo que tava preso. Hoje, quando o cara vai fazer geralmente um pente fino, você pega, por exemplo, um documento. Certo. O cara vai usar um RG de 10 anos atrás. Você tem uma cara de moleque que hoje, se você olhar, você fala, não, esse não sou eu. Lógico. Imagina você com um documento do teu primo. Você acha que o cara vai falar, não é o cara? E sem Todo mundo muda em 10 anos, cara. E sem demagogia, né, gente? Uma fase adulta. E sem demagogia, a gente tem aqui hoje, né, 2017, você vai lá na Praça da Sé. Você tira carta de habilitação, você tira... Você pega raio-x. Você tira... Você pega raio-x de diploma, que você quer o raio-x? Diploma do cacete A4. Porra, sabe? É umas coisas loucas. É verdade, mano. Né? Porra. Verdade. Estádio 97, pela Energia 97. Em nome de Nissan, faça um test drive. Porque quem testa, compra Nissan. Meu nome aqui de Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. Vamos a um momento sem parar? Bora. Dá tempo, né, de fazer um momento sem parar? Sim, né? Vamos então, senhores, ao momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência. É um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que você esteja. Sem parar a sua vida... No seu tempo, amigo! Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Oi! Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, oi! Benjamin, alô? Alô? Alô? Quem fala? Levi. Não entendi. Matheus Levi. Tá ruim a ligação, hein, Matheus? Onde você tá, Matheus? Tá muito, tá péssimo, não tá ruim, tá péssimo. Você não tá no Viva Voz, não, né? Não, não tô, não. Vamos lá, Matheus? É Matheus Levi Neves Alves. Levi Neves Alves. De uma vez, caraca, só ele quer ter nome também, hein, RG? Que coisa, hein? Quantos anos, hein, meu velho? 2.2, Dodô. Ah, dois patinhos na lagoa, RG. Como é que fica? Hoje terça? Não, hoje não. O quê? Hoje não? Foi domingo, velho. O quê? O que que foi domingo? O prato. O quê? Prato, eu não gostei. Foi sábado. Sábado? Ah. Prato. Matheus a pau, velho. Matheus, o prato. Matheus. Foi, não? É. Olha lá. Muito foi profissional. Deu... Foi doloroso. Por mim não dava 10, não, hein? Não. Dá pra fazer delação trocador aí. Puxador entendeu. Sobrenome aí, Neves. Trocador foi mal. Delação. Que coisa esse trocador. E qual que é o bairro, hein? É Moca, Dudu. Ah, Moca. Moca, pô. Terra onde o Mano vai morar. Moca. Vieira já falou que Vieira. Eu já morei na Moca, moro ainda. Teremos aí, já temos um morador ilustre, que é o Vieira, teremos outro aí, o Mano. Ah, nós, aí agora vai ilustrar a Moca. Vai, agora vai, mas já tá ilustrado. Vou pro Belenzinho, mano. Que Belenzinho. Belenzinho. Que Belenzinho. Belenzinho. O Pepe é Belenzinho, filhão. Só personalidade na Moca. É, na Moca, meu. E o Mano vai comer no Ângelo todo dia. É. Ou no McDonald's. Ô, velho, e o time? É o bicampeão mundial, Dodô. Bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA é só o Corinthians. Ah, mano, acertou na testa. Aí, na testa, é mano. É nóis. Acertou na testa, é? Não, é, deu uma acertadinha na testa. Acertou na testa. Acertou, deu uma jorrada na testa. Respeito ao ouvinte, gente. Errou. Okay. Errou, bateu na testa. Ô, amigão. Fala, amigão. Aí, O Corinthians aí no Campeonato Brasileiro aí tá dividindo a liderança junto com a Chapecoense, com o Cruzeiro ali. É o time aí a ser batido no futebol brasileiro hoje. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Dividindo liderança? Ei. Momento fanfarrão. Então, os três estão na frente, eu tô errado. Dividindo liderança, não. Tem um líder errado, campeonato tem um líder. Errado, se o campeonato não acabasse, não, eu acho que era o campeão, mano. Todo mundo ali, campeonato se, tem se, um líder. Campeão, se existe um critério de desempate, tem que ser levado em conta. Engraçado, ontem, até o jogo da Chapecoense, tinham dois com a mesma pontuação. Né? Só que, só que um detalhe. Aí tinha o detalhe, detalhe. Aí, se acabasse ontem, o mundo Corinthians seria campeão. Hoje não. Hoje não. Hoje não vale. Você tá de brincadeira. Convém. Não, tô falando sério, cara. Vocês estão muito antes. Tão, ó, tá dando nós estamos. Tá dando nojo de conviver com vocês. Falou de coração, mano. Olha, não fala isso de coração. Ô, amigão. Ai, ai. A quem você atribui esse sucesso do Corinthians nesse ano de 2017? Corinthians que já foi campeão paulista, hein? Olha, mano, sem dúvida eu atribuo ao Carille, mas também não pode esquecer do Romero, né? Nossa, ah, meu Deus. Nossa, se o Alê tivesse aqui, ele ia cair da cadeira. Mas agora, que pedrada no Alê, hein? Porrada, porrada. É, não. O Romero é um cara totalmente necessário no nosso estilo de jogo ali. Ah, concordo contigo, cara. O Romero, inclusive, os jogadores do Corinthians saíram em defesa dele depois daquela matéria que foi exposta pela Globo. É, no qual o Felipe Andreoli joga uma bola pra ele, ele não domina, porque tá na cara que a lapela atrapalhou o Romero mesmo. E a força do vento? Sacanagem, velho. Aí os jogadores do Corinthians aí ficaram chateados por ele também, porque... O Rodriguinho falou um monte, é complicado, cara, né, Vira? Todo mundo ali, isso prova que o elenco do Corinthians tá unido, isso que eu acho que é legal. Porque os jogadores muitas vezes ali, uns fazem vista grossa porque acontece pros outros... Mas no caso do Corinthians, não. Um arrumou, tipo, vai, a situação aí a favor do outro. O Rodriguinho saiu em defesa, você vê o Jadson falando bem do Romero, o próprio Carille saiu em defesa dele também na entrevista coletiva. Eu acho que é isso que tá faltando no futebol brasileiro. No Corinthians, não, graças a Deus, porque o elenco é unido. Mas tem outros times aí que tem um plantel legal, que você vê aí que tem qualidade no elenco, mas você não vê os jogadores aí uns correndo pelos outros, uns defendendo os outros. Eu acho que isso faz muita falta. Mas, ô, amigão... Tipo, o cara faz um fair play, o outro não compactua com a ideia. Não, dentro do próprio time, Vieira. Muitas vezes ali você vê uma situação aí que um jogador é prejudicado, ou pela imprensa, ou até por outros jogadores, e você não vê os jogadores aí, colegas de trabalho, tomando partido. Corporativismo. Do cara. Os caras deixam o cara à deriva, falam, você que se vire, resolva aí teu BO. No Corinthians não é assim, não. Mas, ô amigão, qual que você acha que é a expectativa do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Você entende que o Coringão possa brigar pelo título... Vaga de Libertadores ou nem isso? Olha, mano, eu vou ser sincero com você. Eu acho que o elenco do Corinthians não é tão completo pra brigar pelo um título, mas não é todo mundo que tem um Romero, né? Então eu acho que título pra gente... A gente recebeu palmas, né? Mas ele falou que não é todo mundo que tem um Romero. Não, é verdade. Já merecia um momento da família. O Cristiano Ronaldo decidindo achar. Mas você tem razão, né? Todo mundo que tem isso aí no elenco, é verdade. Tem razão. O Romero que é de seleção paraguaia. Putz, o lateral do teu time não é de seleção, mano, brasileira. Grande, então, pô, você tá de brincadeira. Não, cada um com o seu cada seleção quadra, paraguaia? Cara. Tudo que vem do Paraguai é ruim. Cada um que... Não, é tudo bom. A Larissa Riquelme é o quê, mano? Não, é fraca. Então. Mas, por Paraguai, exemplo, o Gamarra é ruim. O Gamarra foi ruim? O Gamarra é só exceção. Então chupa. Só um. Então dá uma chupada. Você achou um? Ô, amigão. Fala, mano. Então estamos no momento sem parar, velho. Manda seu placar aí, Coringão e Santos. Sábado na Arena. É 2x0, mano. Tranquilo, fora o baile. Tranquilo, 2x0, fora o baile. Gol de quem? Não reclama depois, hein? Gol de quem, Fé? Esse papo. Diga aí, gol de quem você acha? Olha, Rodriguinho, com certeza. Ele não tá acreditando muito em ele, velho. Ele tá pensando, o que que eu vou falar? Rodriguinho, com certeza, quem mais? O Jô, né? O Jô não tem jeito, né? O Jô vai guardar um. O Jô, em todos os clássicos esse ano, ele empurrou uma bola pra dentro, hein? Sem dúvida. Pô, o cara tá um monstro, cara. Você é louco, tá jogando demais, mano. Tá bom. Então, obrigado, amigão. Valeu pela audiência. Ô, mano, posso fazer um merchan aí? Claro, fica à vontade. Merchan. Faz o merchan aí, velho. Merchan. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Aí sim, moral. Sim. Ganhou um kit top do desodorante Extreme. Valeu, mano. Um abraço, hein? Alô, Matheus. Posso mandar um abraço? Manda aí, abraço. Ai, o Benjamin adora. Sessão que um abraço aí pra rapaziada do futebol de Quinta aí. Quinta. Ali na Avenida do Estado. Só o pessoal, gente boa, e é isso aí. Tá bom. Valeu, meu velho. Um abraço, Dodô. Falou, Matheus. Um abraço, Dodô. Tchau. Fala, valeu, meu. Fala aí. Fala, meu. O Gamarra foi a única exceção da regra no Paraguai? Ah, não vou lembrar agora. Não sou fã do futebol do Paraguai, juro por Deus. Então, o Arce passou. Não, o Arce também jogou muito bem. Uma jogada, hein? Ah, mas temos mais um, hein? Se você pegar na história do futebol mundial de todos os tempos, se der um time de futebol, é muita gente. E nesse time tá o Romero. Não, Roque Santa Cruz. Estão de brincadeira. Cara, e hoje tem o maior monstro do futebol lá, né? Que é o Lucas Barrios, apesar de ser argentino, joga no Paraguai. Burro, a gente tá falando de Paraguai, eu sou. Ah, e ele já é de que seleção, idiota? Nossa Senhora. De que seleção é o Barrios? Por que você misturou o Paraguai com a Argentina aí? Ele nasceu na Argentina, naturalizou-se paraguaio. Mesmo assim. Chupa, trouxa. Nossa, cego. Mas ele joga na seleção. Nossa, com carinho. Gente, é o momento sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Agora você encontra em displays e totens. Sem parar sua vida no seu tempo. E leva o Benjamin no cano. Ah, pro inferno. Tá bem de jeito. Ai! Alô? Que gritinho, hein? Você quem fala? Wagner. Grito de macho, tá louco? É o Wagner. Viu, Wagner. Tô vendo. Alô? Ai! É quem fala? É Wagner. Wagner com V ou com W? W. Wagner. É o Wagner, do quê? Então, é, o Wagner, segundo o Benjamin, é o Wagner. Wagner Tufolo. Tufolo? Isso. Lembra do Tufão da novela lá, Regiano? Tufão e Carminha. Carminha, né? Tufão e Carminha. Novela Avenida Brasil. Falamos segunda-feira dessa novela pra caramba aqui no programa. Demais, né, hein? Ô, meu velho, e quantos anos, hein? 3.3. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu, que é a idade do médico, velho. Sensacional, mas ORG 3.3 na terça-feira é legal? É, depende. Se não tiver aqueles tufolo de lã lá enchendo o saco no meio da casa lá, sensacional! Trocadilho, nota 10! Nunca vi o Benjamin te aplaudindo, hein? O Bernardo nunca tinha nunca visto. Tinha visto isso. Oh, o Bernardo nunca tinha visto ao vivo, ele tá espantado, que ele teve coragem. Espantado, né? É, mesmo porque... A genialidade do RG é uma coisa sensacional. Meu amigo Pedrinho Teixeira... Ele dá um cacete no palhaço. A gente tem que pensar nisso, viu, Bernardo? O meu amigo Pedrinho Teixeira. Grande Pedrinho corintiano doente, ele fala que, olha, esse menino do Paulista, ele tá com os direitos federativos do Audax, mas como ele não pode jogar, e foi emprestado, ele tá jogando, né, no time da Vai Vai na Várzea. É, tinha lido alguma coisa a respeito disso. Na Vai Vai mesmo, verdade. Tem razão. Um abraço pro Pedro Teixeira que. Baixa o volume, abaixa o volume. E tem que jogar em algum. Casado com o Murilo durante há 2 anos. É mesmo, parabéns. Vão morar juntos agora e tudo. Né? Parabéns pela relação. Mas isso já não é mais surpresa. E eles estão tentando uma criança. Pedro Teixeira e Murilo Grande. Vamos lá, meu velho. Qual que é o bairro que você mora? Vila Mirante. Ah, Vila Mirante! Meu coração! Nada ainda do Mirante. Calma, pô! Pera! Vila Mirante? Vou falar. Assim? Se é o que eu conheço, é Pirituba. Estourou, é isso mesmo, rapazão. Rapazão! Ai, acertou, rapazão! Garotão! Rapaz, de falar, viu, velho? Tá a várzea. Tá. Ô, velho, e o time? Sobe o hino aí, Fudô. Qual hino? Todo Poderoso Timão. Corinthians, mano, é nóis. E aí, mano? Suave, irmão, tudo bem? Rapazão. Beleza, cara, rapazão. Satisfação de falar com vocês aí, toda nossa. Você que é o cara mais sensato aí. Obrigado, irmão. Inclusive, você tava indo bem. Eu tô sendo alvejado aqui por esses canalhas. Calhordas, o que vocês preferem? Calhordas é mais... Vocês preferem qual rótulo pra vocês? Calhorda, surfista calhorda, replicantes. Vai! Surfista calhorda, vai! Mas vocês preferem o quê? Ó, que eu chame vocês de calhordas, cretinos... Corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. Ó, calhordas, cretinos ou covardes? O que vocês preferem ser populados? Covarde aqui? Não, né? Covardes. São covardes. Por quê? Aqui nessa mesa? Sim. Você tem de tudo. Você tem cafajestes? Por que você olhou pro Domênico? Você olhou pra mim? Nossa, mas o Domênico... Você olhou pra mim? Ele jogou o olho pra você. Ele fez cafajeste e levantou o queixo assim. Mas quem que é? Então você vai dar nome aos bois? Aqui eu dou. Então vamos lá, quem são os calhordas daqui? Não, vai. Covarde, Bernardo Veloso. Nossa. Ele é mesmo. Ele é. Covarde? Vamos ver o que vem depois, talvez até aceite covarde de burro. Canalha. Canalha. Como diria o Jacinto Figueiredo, homem de sapato branco. Canalha. Cláudio Mota. Isso também é. Canalha? Eu ainda prefiro o covarde, segue aí. Cafajeste. Tá legal o covarde. Carlos Humberto de Jesus. Esse é cabeça. Cafajeste? É. Você tá louco. O RG é cafa? Inescrupuloso. Tem escrúpulo. Vieira. Porra, inescrupuloso? Esse vem de coisa filha da mãe. Inescrupuloso. Ah, é muito pesado. Excepcional, acima do bem e do mal. Que... Oh, mano. Muito obrigado. Deu uma lambição aqui, velho. Puxa, todo mundo. Por exemplo, obrigado. Uma pessoa formidável. Lá vem. Eu. Um lixo de gente, Domênico. Eu? Nossa. Um lixo. Aí, Benja, seu coxinha. Cartão amarelo pra você. Amarelo. Um lixo de gente. Mas tá faltando, um. Ficou de graça. Hein? Mas tá faltando um. O que diz o espelho? Espetacular o cara. É? Ah, e você? O que você acha? Eu falei de mim, que você acha do Nariga lá, RG? Puta, isso você não... pode falar, todo mundo tem direito de réplica. Imagina. Agora. Isso não tem nem mais adjetivo. Não, assim, não, mas não tem nenhum que você daria pra ele? Não é justo isso. Quem... Não sei como não. Como não? Pediu pra eu falar. Eu tô pedindo pros outros falar. Eu queria uma coisa nova. Deixa eu revidar, vou chamar de covarde. E aí? São Paulino. Essa foi boa, hein? Aí é qualidade do Benjamin. Talvez agora. Eu não seja tão covarde assim. Mas ele é. É qualidade. Mas aí você falou uma coisa que é. É qualidade. Você tem que falar uma coisa que você né, Gê? Sim. Mas fala do rapaz aí. Ô, amigo. Tá enrolando lá pra quer ligar, falar aqui, pô. É, não deixa o cara falar. O Coringão aí de 3 jogos, o Corinthians somou 7 pontos no Campeonato Brasileiro. 2 vitórias e 1 empate. Campanha de campeão, hein? Ei. Tamo seta ligada pra esquerda, só dando farol, cara. E sai da frente. Mas você acredita que no final do ano o Coringão possa fazer frente aí aos principais elencos do futebol brasileiro? Parmeira, o Flamengo, o Atlético, o Cruzeiro, o Grêmio, o Luminense? Não, nós vamos estar ali lutando pra gente se classificar pra Libertadores, cara. Uhum. Mas chegar lá no topo lá, você sabe que nós estamos meio limitados, cara. Mas o Coringão, assim, ele tem surpreendido e eu acredito que tem mais surpresa aí pra esse bando de antes aí que quer ver o nosso mal aí. Ah, mas é verdade, cara. O Corinthians aí, diante de tudo que ele construiu esse ano, eu acho que ele deveria ser aplaudido de pé a cada rodada. Todo mundo. Até pelos rivais. Aplaudido de pé? De pé. O Corinthians que sofreu aí o trauma do tsunami chinês, velho, desde aquela época aí o Corinthians tá em reconstrução. O Corinthians ele tá aí, de fato, aí... É isso aí, gente. O RG tá se debatendo aqui. Eu tô aplaudindo de pé. Tá parecendo que tá tendo uma convulsão ali. Tô aplaudindo de pé. Você não viu? Mas é o seguinte, ó, amigão, você para pensar. O Corinthians, diante de tudo que aconteceu e de tudo que o Corinthians já superou, eu acho que o Corinthians é digno, sim, de aplausos, cara. De aplausos. Com certeza. No Campeonato Paulista, cara, a mídia toda aí, o Corinthians é quarta força, bibibi, tiveram que chupar. Dar aquela chupada gostosa mesmo, porque o Corinthians ganhou o bagulho. E, inclusive, nos clássicos de 5 que fez... Venceu 3 e empatou 2. Ninguém pode questionar o aproveitamento do Corinthians no Campeonato Paulista. Agora no Campeonato Brasileiro, diante de adversários aí teoricamente fracos, verdade? Mas o Corinthians está fazendo a obrigação dele. Ele conseguiu aí um empate com a Chapecoense, foi um mau resultado, mas eu até entendo que o Corinthians doou esses pontos para a Chapecoense, que no final podem fazer falta para ela. Depois pegou o campeão baiano, passou o trator, ganhando vitória na Bahia, e pegou também o Atlético Goianiense jogando em Goiânia. Ganhou também dos caras. Então o Corinthians conseguiu recuperar aquele jogo ruim que fez na estreia. Agora, diante dessa sequência que o Corinthians tem, o Corinthians ele pega o Santos, que é um adversário aí difícil, é um adversário que, por mais que o Corinthians tenha aí, de fato, um retrospecto favorável na sua casa, jogando aqui na Arena, mas é um adversário que merece respeito, é um clássico paulista. Uhum. Após essa partida, o Corinthians ele sai para enfrentar o Vasco no Rio de Janeiro. É. Depois, ele pega o São Paulo, que aí também é um adversário clássico paulista, mas o Corinthians ele tem um histórico de vantagem também, o São Paulo é meio freguês, ainda mais jogando em casa aqui na Arena. São Paulo se morre inteiro, mas é verdade. A mão de freguês aí, mano. Nossa, depois, concordou. Tá concordando. Borda aí, Cláudio. E depois é o Cruzeiro. Nessa sequência de 4 jogos, você entende que o Corinthians possa fazer quantos pontos? O único jogo fora é o Vasco no Rio de Janeiro. Os quatro, quer dizer, os próximos 3, né? Que é o Santos, o Vasco e São Paulo, né? Isso, depois é o Cruzeiro. Eu acredito que com o Santos nós vamos ganhar, 2-1. Vasco... empate, e São Paulo em casa a gente vai encher o caneco e meter 3-0 no caso. Encheu o caneco. Então você acredita que o Santos, o Corinthians vença, é isso? Isso, e nós vamos empatar com o Vascão lá. Acho que, querendo ou não, muita gente tá desacreditando, mas o Vasco tá dando trabalho, vai dar trabalho lá. Eu acredito, né? Eu acredito que o Vasco vai dar trabalho, né? O Luiz Fabiano vacilou, ele mete gol mesmo e sempre foi assim, não pode vacilar com ele. Então eu acredito que vai ser um jogo difícil fora pra nós, ali, contra o Vasco. A torcida do Vasco abraçou o time, né? Viram a limitação do time, aceitaram aí também caminhar lado a lado com o clube, porque o torcedor também, ele precisa, não é só torcer na boa não, principalmente quando o time tá num momento ruim, o torcedor também precisa dar aquela moral pro time, acompanhar, e não adianta ficar também só cornetando. A torcida do Vasco abraçou a ideia, comprou lá a ideia dos jogadores aí, acatou o pedido do Eurico também. E o Vasco tá correspondendo, ganhou bem aí do Fluminense nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo em São Januário, jogar lá é sempre treta, concordo contigo, não vai ser um jogo fácil não. Mas é, o Corinthians, Vasco, ele precisa engatar nesse... O Corinthians nessa sequência, cara, ele precisa engatar desses quatro jogos, o Corinthians ele precisa vencer no mínimo dois e empatar, sei lá, um ou dois. O Corinthians ele não pode perder, cara. O Corinthians não pode perder, porque se o Corinthians não perder nessa sequência de quatro jogos difíceis, o Corinthians embala e ganha moral no Campeonato Brasileiro, mais ainda. É isso mesmo. Ó, eu lembro que tem um amigo meu, mano, o Edson, lá da Zona Leste, o Jardim Imperador. Quando, em 2015, quando começou 2015, cara, ele falou, vai, não, vocês estão lascados, sem técnico, sem jogador e sem dinheiro. Ninguém dava nada pra aquele time no começo de 2015. Quando o Tite retornou, cara, que isso, cara, onde nós chegamos? Metemos seis no São Paulo em casa, aquele jogaço lindo, defendendo o pênalti do Allan Kardec. Foi monstro aquele jogo lá, e ele lembra até hoje, ele fala assim, Vagnão, não acreditei daquele 2015 e vocês foram longe. É a mesma coisa, o futebol é o único jogo que não dá pra você desacreditar de ninguém, mano. Também acho, mano. Não tem como, não. E só uma crítica, claro, todo mundo tem o direito de expressar sua opinião, mas eu também tenho o direito de discordar do que eu ouço. Eu vejo comentaristas esportivos em jogos do Corinthians, os caras, ah, é porque não me agrada o jeito que o Corinthians joga. Ah, é porque o Corinthians ele tem um futebol muito burocrático. Ah, é porque o time do Corinthians é aquele jogo pragmático que faz 1-0 e termina assim. Bacana, o negócio é o seguinte, futebol é resultado. Você quer ver show? O cara compra um ingresso lá do Cirque du Soleil, o cara assiste o Le Rêve, ele vai pra Las Vegas ver o Elton John, ver lá a Cher, ver o Phil Collins, ver o que ele quiser. Show é outra coisa. Futebol, eu prefiro 10 vezes, aliás, 10 não, 1000 vezes, meu time ganhar de 1-0 e vencer a partida, do que jogar bonito e perder. Ah, mas... Porque... Ah, não, mas pelo menos eu vi um futebol bonito. Que se dane, meu time perdeu, que adianta? Ô, mano... 2011, é o lance 2011, que você fala de 82, né, mano? Pois é, 2011, quando o Corinthians foi campeão, Vieira, era também o futebol aí que o pessoal, ah, mas é um futebol burocrático, ali. 1-0, 1-1, 1-0, 1-1. Quem levou o Campeonato Brasileiro no final do ano? Claro. Mesmo desacreditado. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, mano. Não lembra o time do Tite? Lembra, lógico que lembra. Entre a Libertadores que saímos pro Tolima que ganhamos, que ele reestruturou o time, não foi um time bem parecido com esse? Inclusive... Se bobear, o Carilli tava lá já, não tava, mano? O Carilli trabalhava com o Tite, com o Tite. E o Carilli tem se saído um excelente apóstolo, cara. Um excelente apóstolo do Tite. É o quê, mano? Tite. De novo? Lógico que é. Meu Deus. Mas é verdade. É, temos que valorizar esse tipo de profissional, porque tem um monte de profissional aí que muitas vezes vive com o nome já há mais de 10 anos e não tá ganhando nada, não mostra nada de inovador. Você pega o Carilli, fora o que ele tem apresentado com relação à parte técnica e tática do Corinthians... É um cara que a boleirada adora, cara. É um cara que você vê os jogadores correndo pelo cara. E tem que ser assim. Tem que parar de pagar aí 800 mil reais pra treinador de futebol, mano. Treinador não é camisa 10 de time, não, mano. Mas enfim, amigão, você gostaria de concluir? Acrescentar algo mais? Só fazer meu merchan aí. Opa, e mandar um abraço. Merchan, faz o merchan. Merchan. O esquerdinha que tá aqui do meu lado aqui, o São Paulino. Vai. São Paulino, mano. São Paulo, mano. Ô, Mota, na moral, Mota, você é mais coerente, Mota. Nossa, é demais. Fala as verdades, Mota. Ninguém aguenta mais isso falando. Quando perde, chora. Quando ganha, o time é o melhor, mano. Caramba, que isso. Você é coerente, velho. Que jorrada, velho. Que camicado esse, né? É limitadíssimo. Só pedrada no Mota. É o seguinte, o Murici tem que voltar, irmão. Você é louco, velho. Nossa. E deitado agora, hein? Que isso, velho? Esse cara aí tá muito louco, velho. Como é que você deixou o cara assim bêbado falar? É o segundo São Paulino que deita no Nossa, o segundo. Bom, fala aí, irmão. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Garantiu o kit top do desodorante Extreme. E todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers também da Mac Oferta McDonald's. Ó que top, hein? Demorou, vou ir com a minha nega lá no Mac. Tá bom. Cola lá, hein, mano. Cola lá que tá valeu, fera, Wagner, mano. Um abraço. É top. Beleza, um abraço aí, vocês são pagáveis, mano. Um abraço aí. Alô, caralho. Só repassa o endereço pra mim aí. Avenida Paulista, 1439, nono andar. Demorou. Falou. Um abraço pra vocês e um ótimo programa aí. Um abraço, irmão. Valeu. Ouvindo São Paulo falar até agora é verdade. Ó, Rogério Ceni. Momento sem parar. Tudo bem, 30 segundos. Rogério Ceni tava lá jogando, renovou. Primeiro aposenta. Aí renovou e falou: Rogério Ceni é o cara. Aí desceu o pau quando tinha o pau com o Rogério Ceni ser treinador. Aí foi ser treinador, Rogério é o cara. Aí tomou duas, três piabas, ele falou: ó, tem que sair, tem que preservar nunca o ídolo. Falei. Aí ganha do Palmeiras, o Rogério isso. É o cara, o São Paulo é campeão do mundo. Precisa se decidir, Claudinho. Não? Eu falei isso, Rogério. Ô Vieira, seja imparcial. Não, okay. Não, ele tá. Ele, o Mota hoje não tá bem mesmo. De fato. Senhores, é um momento. Calma, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar. Sua vida no seu tempo, terceiro ouvinte a ligar. Anda e rebola, lá vai o Bambi, é grosso e muita. Essa música é muito boa. Boa, né? Boa. Boa. Boa, boa. Deu uma queixa aí. Baixinho? Agora, olha lá. Ai, ele é gay. Oi. Ai, ele é gay. Essa é a melhor. Isso é um hit absurdo das pistas, viu? Ai, ele é gay. Ele é gay. Alô? Alô? É boa, né, RG? Fica, ó. Fica. Sobra. Ó, até vinhetinha tem. Alô? Alô? Quem fala? Caio. Ô, Caio, tudo bom? Tudo bem, Dodô, e você? Graças a Deus. Caio do quê? Caio César Milan. Milan? Isso. E quantos anos você tem? Tenho 30. 3.0, RG. Hoje? Hoje. É, mas é aquela verdade de sempre, né, Dodô? Como assim, verdade de sempre? É, todo mundo só vê os tombos que eu caio, né, velho? Sensacional! Trocadilho! Nota 10! Sensacional! Boa, puxador. Verdade. Ô, oh, meu velho, e o bairro? É, o Dom Benjamin vai saber se eu falo o nome da rua pra ele. Não, tem que ser o bairro, né? Porque é muito fácil. É, eu vou falar, é a rua conhecida como Três Tombos. Ah! É a Liberdade do Sacomã. Isso. Três Tombos. Eu morei na Dom Vilares. É, eu moro bem próximo dela. Que bom. E é, três tombos mesmo, né, velho? Ô, bicho, ô, louco, essa. Aí o carrinho mil com três pessoas não sobe, né, gente? Nossa, aí se passar um chiclete, para ali, eu acho, velho. Rapaz, geme. O bagulho é fogo. Carrinho geme ali, viu? É mesmo, né? E o time? Palestra, Dudu. Nós! Palestra! Azar, hein? Que chi, mano, é chi. O time tá disputando oitavas de final de Copa do Brasil, oitavas de final de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Isso aqui é chi, chi. Se comprar um circo, a não cresce, hein, Domênico? Hã? Se comprar um circo, a não cresce. A situação não tá fácil. Ué, por que não tá fácil? Ah, perdeu. Os caras lá. Ah, perdeu faz parte, perdeu. Deixa os caras ficarem felizes um pouquinho lá. É, só, é? Só vai se o Alexandre Matos comprar um circo. Ô, Dodô, até uma notícia. Lá não cresce. Aí. Notícia. É bomba? O Guerra tá fora do jogo contra o Inter, viu? O Guerra não vai jogar. Ô, Domênio. Como assim, meu? Nem viajou. Hã? Nem viajou. Nem viajou o Guerra? Não justificaram, não falaram nada. A comissão chegou lá e viram que o Guerra não tava. Aí vê que não podia jogar, né? Mas já é caso de ligar pra polícia ou não? Não, é verdade, que às vezes o cara some, mano. Lembra aquele Marcelo Cabo, o treinador? Saber, sumiram, né? Com Guerra. Sumiram com Guerra. Essa é uma notícia nova, hein, Caio? Você tá sabendo dessa aí, do Guerra? Eu acabei lendo no site do Globo.com, Globo e aí? Esporte. Mas qual o motivo? Não falaram. Você entraria com aquele menino lá, como é que chama lá? O que vem do Curitiba lá, o Rafael Veiga. Ou você entraria com o Michel Bastos no meio? Ah, nesse tipo de jogo aí, Copa do Brasil, por ser um jogo que eu creio que vai ser bem truncado, acho que eu entraria com o Michel Bastos, né? Isso, foi. Michel Bastos? Que é um cara mais cascudo pra esse tipo de jogo, né? Ai, que legal. Palmeiras ganha de 1-0, né? 1-0. 1-0. O jogo vai ser 1-0 pra nós lá. Olha, mas apertado o resultado, hein? E o Praz treinou pênalti, viu? Pegou 4. Sim, porque se o Inter fizer 1-0 é pênalti, né? Tem que treinar. Também é o único, resultado que pode ir pra pênalti. Eles vão tomar, eles tomam gol todo jogo, Domênico. Vai então, que é legal. Vai que se é legal, o Palmeiras fizer um gol, obriga o Inter a fazer 3. Se o Palmeiras perder de 2-1, ele classifica. Tá classificado. Já é a estreia do novo do Gordinho, né? Ele assinou hoje, né? Gordiola? Vai ser Gordiola. É o Gordiola. É, será que é a estreia dele já? Não sei, é? Não sei. Pode ser. Mas se for também, qual é o problema que tem? O time é o mesmo, né? Só pra aquela coisa da motivação. O time do Inter, o Vieira pode falar um pouco mais, porque ele vive lá, assim, os... Não. É, eu tô um pouco afastado agora daquela parte sóbria de baixo. Não, sim, ali, mas você acompanha futebol, por exemplo, o gauchão que teve. Não, a questão é a seguinte, Domênico. Se você for olhar friamente, né? Não é um time limitado, né? Ridículo. Não, não é ruim. É um time limitado, cara. É, quando vem aqui... A prova é que, por exemplo, não jogou o D'Alessandro no jogo contra o Paysandu. Já fica ruim, jogar, né? Não consegue jogar. É, o D'Alessandro não joga, é um Deus nos acuda, né? Entendeu? Tem esse lado aí. Esse lado também, né? Agora... E igualar na vontade... É, na verdade eles vão querer... Tá com muito moleque no time, não? Tem bastante. Tem? Por exemplo, se você for olhar... Essa hora que pesa, né? Uma oitavas de final de Copa do Brasil pode pesar pra molecada. Não, eles estão com molecada no gol porque o Danilo Fernandes tava machucado. É aquele mesmo goleiro que é aquele jogou moleque, aqui? É. Não aí parece ele... que é tão ruim assim não, o cara, viu? Não, ele é bom goleiro até. Ele não é? É um... Mas é aquela coisa, né, Domênico? É... Os caras estão sem confiança, né? Confiança é tudo no Inter, cara. Confiança é tudo. Como eles perderam duas seguidas na não, Série cara, B... Meu, dá uma olhada. Eles empataram com o ABC em casa. Depois perderam pro Paysandu. Perderam pro Palmeiras. Perderam pro Paysandu. E vai jogar agora. E agora vai jogar com o Palmeiras, cara. Vem de resultados... Né? Entendeu? E se o Palmeiras jogar com a cabeça no lugar, não tem. E o Palmeiras, por outro lado, perdeu o clássico pro São Paulo. É. Ganhou do Inter, perdeu pro São Paulo e joga com o Inter. Não, desculpa. Palmeiras ganhou no meio de semana, né? Palmeiras do ganhou. Tucumã, Palmeiras ganhou do Tucumã. Perdeu pro São Paulo e vai jogar com o Inter. É. Né? Vamos ver. O Inter é bem mais difícil, né? Oi. Rapaz, o que você tá achando desse jogo contra o São Paulo? Foi mas ridículo, o Danilo Fernandes deve jogar, viu? O goleiro deve jogar, o Danilo Fernandes. Danilo Fernandes? Deve voltar. Tá. E aí, Caio? Então, Dodô, em relação ao jogo do São Paulo, eu achei que o Cuca acabou mexendo muito no time, de uma vez. Eu acho que a escalação não foi legal, né? É, no jogo importante, vai colocar o Mike, que acabou de chegar. Aí ele já mexeu no Jean, no meio-campo. Colocou o Felipe Melo de zagueiro. Felipe Melo de zagueiro, colocou como terceiro zagueiro. Você vendo de fora, assim, dava pra saber que o São Paulo não iria atacar o Palmeiras. Não precisava do Felipe Melo estar recuado na... como zagueiro. A melhor qualidade do Felipe Melo que eu acho é a qualidade no passe, ele recuou, o Felipe Melo acabou exato, matando essa parte dele. Matou a saída de bola do meio de campo, a ligação, né? Sim. Eu achei que nessa parte aí o Palmeiras pecou, porque praticamente não criou nada, né? O jogo inteiro, o Palmeiras deu um chute pro gol pra fora, que foi do Jean. E hoje, honestamente, Felipe Melo é um jogador que é muito bom jogador, né? Ah, ele tem que manter ele na função dele, que então, na função dele ali, ele tá muito bem. Acho que talvez seja um dos melhores que estão atuando aí. Sim, né? Hoje no time do Palmeiras... Felipe... Vamos aguardar agora. Ô, Dô, né? Uma pergunta pra você e pro ouvinte palmeirense. Brasileirão, Libertadores, você não acha que na cabeça do jogador não corre o risco de ter um relaxamento na Copa do Brasil, que dos torneios é o menos importante e vem uma sequência difícil? O brasileiro é um campeonato que viaja muito, a Libertadores também desgasta. Você não acha que, de repente, os caras podem tirar o pé no jogo contra o Inter, Copa do Brasil? Eu acho que não, Bernardo. Eu acho que não, hein? Nesse jogo da Copa do Brasil, errado, mano. Já com a classificação praticamente na mão, vai tirar o pé por quê? Você acha, mano? Então, dos três campeonatos é o menos importante. Eu acho que é uma grande burrice os times fazerem isso, Bernardo. Porque antigamente os caras falavam, vou focar na Libertadores. A Libertadores encavalava a competição com algumas datas aí, inclusive de campeonato agora estadual não, né? E campeonato brasileiro. Hoje a Libertadores, Brasil, né, hoje a Libertadores, junto com a Copa do Brasil, são competições que começaram a estender até o final do ano. Tanto uma quanto a outra terminam em novembro, tá certo? Então, querendo ou não, hoje você fala, vou focar... na determinada competição. Você vai abrir mão do Campeonato Brasileiro para focar na Libertadores. Você cai na Libertadores, você abre mão de um campeonato que você poderia brigar também e joga o ano inteiro fora. Porque antigamente você fala, beleza, vou focar na Libertadores, mas pô, vai era acabar em junho. Era mais difícil, né, mano? Vai acabar em junho. Aí até o meio do ano. Então eu preciso agora focar dar todas as forças, né? Dar uma carregada mesmo nessa competição e poupar meus jogadores aí pra jogarem 100% nessa competição, que é que eu quero vencer. E depois eu vejo o que eu faço, né, mano? Hoje em dia, Domênico, vai ter rodadas do Campeonato Brasileiro, que você vai, entre um jogo e outro da Libertadores, você faz 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora o Palmeiras com a Libertadores, parece que é 8 ou 9 jogos então, do Brasileiro. Como é que você vai falar, não vou querer focar no Campeonato Brasileiro? Ou não vou querer focar na Copa do Brasil? Não, no Brasileiro não, digo Copa do Brasil. No Brasileiro eu acho que não dá pra tirar. A Copa do Brasil, que leva aonde a Copa do Brasil? Eu também acho, também é por isso que eu falei pro Tetinho. Hein, Bernardo? Não, mas eu perguntei porque realmente no jogo contra o São Paulo, eu senti assim, assistindo um jogo, um desgaste. Você vê que já não joga na mesma pegada. O time tava meio desconcentrado. Não, você tem vários campeonatos pra focar, é difícil isso. Acho que é uma série de fatores. Mas Bernardo, o Santos... Você tem um time lá, 11 jogadores que você não pode perder nenhum. O Santos está disputando 3 competições. Sim. O Santos fez 7 jogos em 27 dias. Está fazendo, né? Vai fazer 7 jogos em 27 dias. Certo. Você pode atribuir cansaço, você pode atribuir uma série de coisas. O Palmeiras, ele se preparou para jogar todas as competições. E foi montado para disputar as competições. Copa do Brasil dá dinheiro. Copa do Brasil te leva para Libertadores o ano que vem. Copa do Brasil. Se bem que se você ganhar a Libertadores. Mas tudo bem. A Copa do Brasil não precisa. Então, né? Mas você não precisa abrir mão. Se abre, não sei se abrir pro vice. E os 43 primeiros do brasileiro também disputam a Libertadores. Então, agora. Mas você também. Não interessa. Mas você não precisa abrir mão, porque é uma garantia também que você tem. É melhor você ter do que não ter, né? De repente você toma uma fubecada na Libertadores e aí vai correr atrás. É verdade. Tudo isso que o RG falou e o Mano falou, eu visualizo também. Mas é que, assim, assistindo um jogo no fim de semana, eu senti um cansaço, sei lá, eu senti que não era o mesmo Palmeiras que... Eu também senti isso. Eu acho que o Caio também deve ter sentido. É um time totalmente diferente, né? É que você vê, por mais que seja... Por mais que seja um time, aí, né? Por mais que seja um time, vamos dizer, teoricamente fraco da Libertadores, olha o que exige pra ganhar dos caras, né, Domingo? É. Atlético Tucumã tem que dar o sangue pra ganhar dos caras em casa. A competição, ela é muito... É intensa, cara. Os caras chegam junto mesmo, o jogo inteiro. É toda a bola é de... É a vida deles, velho. Tem uma coisa que eu já percebi ao longo de algumas Libertadores, das últimas que eu tenho visto aí. E não só as últimas, como aquelas que o Palmeiras disputou, que ganhou lá atrás também. Que o São Paulo disputou, que eu vejo, viu, Agê? Santos também. O time brasileiro tem uma maldita mania de jogar em casa é de um jeito, jogar fora de casa é outra. Coisa que argentino, que uruguaio, que esses chilenos... Eles são mais ousados, né? Não, eles jogam do mesmo jeito que joga em casa e joga fora. É que você chega eles lá... não têm esse negócio. Mas sabe que é isso? É que você chega lá... com intensidade, vai pra cima. Não, tem medo. O brasileiro não. Eles se recuam lá fora, fica lá coadinho na reserva, retrancado lá atrás. É que o time brasileiro chega lá... Vocês não viram isso? Também não. Não, mas chega lá, é o psicológico. Chega lá achando que vai ganhar a hora que quiser. Vai fazer o gol a hora que quiser. E aí a coisa começa... Mas jogando fora, ele? É, por exemplo, vai pegar um time lá, o Zé da Esquina. É, aí os caras aqui, você sabe que é tudo metido, né? Mete uma mala, aí um ganha salto alto. Um 500 pau, outro 600, aí chega de aviãozão, chega... Vai pra aquele hotelzão, aquela coisa. Aí chega lá em campo, olha o adversário e fala... Mete o gol hora que quiser. E não é assim, velho. Não é assim, né? Porque Libertadores, você vai ganhando dinheiro à medida que você vai passando de fase. Exato. Né? Entendeu? Ah. E você imagina esses caras, velho. Pô, os caras vão dar tudo que tem. Verdade. Pra eles é tudo que tem, cara. É Libertadores. Ô, meu velho, você quer mandar abraço pra alguém? Ô, Dodô, não, eu queria só mandar abraço pra vocês, que o programa de vocês aí é sensacional. Sensacional. Isso é bom. Obrigado. É sensacional. Fala bem que o Zé e o Fernando estão escutando. É verdade. Então tá bom, viu, Caio? Obrigado aí pela audiência, tá bom? Obrigado, um abraço pra vocês e chupa, mano. Chupa, pro inferno, vai te catar. Não, mandou um abraço pra você, mano. Meu, abraço, tudo de bom? Um abraço, é carinhoso, tchau, tchau. Mano. É o momento sem parar que foi, né, Sombra? Boa. É, esse foi o momento sem parar no Estádio 97. E hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabe o que que é? Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso mesmo. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Tem todo o comércio aí. É isso aí, você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa aonde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem parar, sua vida no seu tempo. É isso aí, sua vida no seu tempo, senhores. Sua vida no seu tempo. Boa, Sombra, é isso aí. Esse é o Estádio 97. Estádio 97. Mas agora, senhores, vamos falar de resort. Boa. Em junho, uma rádio vai fazer um resort com futebol. Uma história boa. Com videogame. Vamos fazer comida à vontade. Povo, Pepeta, essa aí é mais uma história mentirosa sua. Ô, Neto, essa história é verdade. É o resort do Estádio 97. Vai eu, Barzaninho. Vai Ricardinho, Domênico Cozinho. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo. De 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Mas com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernandinha. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu estou ali, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua para você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro. E não vai ter o Tamborel esse ano? Resort do estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spy Resort em Atibaia. Reservas ligue na Lotus Travel 28964665 28964665. Liga. Ai, que língua forte. Liga, sua gostosa. É verdade, meus amigos. Sensacional Resort na sua nona edição. 9, 10, 11 de junho. Tá chegando, viu, RG? Mas, aí não, na boca, velho. Você pensa que não, mas não é nesse final de semana? Ó, o Motinha trouxe até um elixir da vida pra mim. Oh, não é neste, tá querendo coisinha, né, Mota? Não é neste final. Não, Mota é parceiro. Não é neste final de semana, é no outro, mano. Já chegou. Sim. Parece que não, mas já tá aí. Já tá aí. Olha, e se logo você mais quiser compartilhar conosco. Sim. Certo? Desse final de semana maravilhoso. Com um final de semana, olha, completo, hein? Ao lado da turma do Estádio 97. Um dos melhores resorts do Brasil. Ouso falar que é um, acho que é o melhor do Brasil mesmo, hein? Sim. É, meus amigos, com todo o tipo de entretenimento que o ouvinte do estádio gosta. Campeonato de Futebol Society, como diz aí o nosso amigo Ale, que não vem mais, né, também. Esse também não vem nunca, né, Gê? Tá lá na Bahia, velho. Campeonato de Futebol. Ei, Ale, puta vida, viu? Futebol no videogame, jogos da Cassineira, o Autorama da Slot K Brasil, a galera do estádio já fazendo um programa ao vivo lá. Muito, né? Louco. Teremos a resenha da madrugada, RG. Fala da resenha, RG. Resenha espetacular. Você que vai pra resenha, não esqueça de levar o seu ingresso. E o seu, tem ingresso? O ingresso é um litrão, né, velho? É um litrão. Olha, pode ser. Vai chegar de mão a banda. Pode ser vinho, pode ser. Os japonês voador vão vir? Alho de lá. Com alho enlatado, conservado. É verdade. Eu não sei se vai ser feito no mesmo lugar que foi o ano passado, que foi do ladinho lá da baladinha. É que nós vamos botar um... Se for... Nós vamos botar um sal lá e vai ter no outro. De deixar a porta aberta. Você, né? Vai quebrar na tudo lá, Domênico. Sexta-feira nós vamos fazer lá na frente mesmo. Sexta-feira, sim, sempre tradicional ali naquele banco ali. Na entrada. O banco onde o pessoal pega o trenzinho ali, né? Exatamente. Isso. Porque vai rolar um samba. E tem o nosso conjunto. Tem o nosso conjunto. Meu Deus. Deus. É, os compassos. Desafinados do ritmo. É sério, Juliano? É verdade? É. Vai rolar duas baladas. Eu percussão. Fora da baladinha, balada dentro. É, balada fora e balada dentro. E balada dentro, olha que legal, vai ter o bingo do estádio 97, não é verdade? Teremos uma novidade bem legal, que é o futebol de rua com a equipe da A Rua Agradece. Top, pagamento, hein? Meus amigos, em até 6 vezes no cheques ou cartões Visa e Mastercard. Faça agora mesmo sua reserva na Lotus Travel. Ligue 28964665 28964665. Você também pode fazer o seguinte, você pode mandar um e-mail, tá bom? Para você ter mais informações, viagens@lotustravel.com.br, tá bom? Lembrando que o resort do Estádio 97, na sua nona edição, tem o apoio de edubotões.com.br. Também tem o apoio de Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou? Jogou. Também em nome de o apoio, né, de Slot K Brasil. Ligue 3771-4821 e também de Madrugão Suplementos, né, Manu? Opa, isso aí, Domênico. Para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá legal? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. Mano, é o seguinte. É. O primeiro, olha aqui, 7 horas e 22 minutos. Ah, o primeiro, 7 horas e 22. Repita. 7 e 22. Repita. Olha, o primeiro que ligar agora lá. Agora. 28964665. O pessoal da Lotus deve estar atendendo agora lá. Agora. 28964665. Ligou. Ligou agora. Fechou. Fechou. Vai fechou dormir no quarto do mano. Não, muito melhor que isso. Muito melhor que isso. Vai ser o Estranho Noninho. Aí sim, hein? Aí a galera curte, hein? Só vai vir mandar abraço. Só o primeiro. Não, mas é só o primeiro. Aí é então, galo, o primeiro que fechar o resort do estádio 97 vai ser estranho, Noninho. Boa. É a promoção que a gente rolou, tá rolando a partir agora pro resort. Da hora. Tá bom? Ah, vai sentar do meu lado. Antes da gente partir aqui para as mensagens, chegou um monte de mensagem do WhatsApp. Você vai, Tetinha? Eu vou. Estarei lá. Aliás, o campeonato de futebol é incrível, RG. Todo ano eu jogo. O Tetinha joga. O Bernardo joga todo ano e ele perde todo ano que eu falo. E aí, velho? Como é que foi? Putz, cara, cai no primeiro jogo. Mas eu vou contar a história que é verdade. Eu no primeiro resort, eu fui, eu joguei bem. Foi no jogo do time da rádio contra o time da diretoria do Cruzeiro que tava hospedado lá. Eu lembro. O Bala, lembra, arregacei com o jogo. Aí você deu um rolinho na Adilson Batista. Ele deu um rolinho na Adilson Batista. Quem era o treinador? Era o Adilson Batista. Tava o Kleber Gladiador ainda, né? A gente tava ganhando de uns 4-2. Você tava, né? Eu entrei e virei o jogo. Só que quem era o time do estádio ali? Era o Bala, o Bernardinho, o Bruno? Era essa galera. Quem mais? O Patrício jogou pra gente aquele jogo. Quanto o Portuga jogou? Então, só que assim, Domênico. O Portuga tava o Portuga. Jogou. Isso jogou, mas tava o Portuga. O Portuga foi a bola. O Portuga era o juiz Margarida na época. O PT não tava marcando o tempo. Só manco, hein? E os caras falavam assim, tá acabando. Ele falava, não, falta 10. Até virar. A gente virou o jogo e deixou acabar. Só que tem duas coisas curiosas. A primeira, o lance de eu deitar o cabelo em cima da Adilson Batista, que foi jogador, é que eu sabia do joelho podre e eu fui pra cima do joelho podre. Só cortava pro joelho ruim dele. Ele não tinha, não tinha perna pra voltar. Esse jogo foi meio aquele, o Palmeiras com a primeira rodada lá, como é que é, mano? O Palmeiras com o... Não lembro agora o time lá, o primeiro lá, Igê. Do quê? Agora? Palmeiras e o... Vasco, pegou o Vasco. Não, na Libertadores. Tucumã. 51 minutos. Quer dizer que só acaba quando faz o gol, né? Enquanto eles empataram, não acabou o jogo. Enquanto não virar... É isso, era isso? E outro lance curioso... Aí eles ganharam o jogo, é isso? Não, empatou porque foi até a hora que tinha que ir. Até que empatou, acabou. Mas outro lance curioso... Acabou, amigo! Pra não perder. Não, era por causa da luz, né? Falou, não, é porque eu lembro que nesse time do Cruzeiro... Tava jogando exatamente. Antes de não, ele não jogou, não. Ele tava no Cruzeiro. Mas tinha jogador fora disso, Batista. O goleiro dos caras era o preparador de goleiros, que era um ex-goleiro. Bom, tinha também, tinha outros ex-jogadores. Só que o mais curioso. Quanto foi o jogo? Foi 4-4. Aí fez os gols do estádio. Aí tinha um diretor. Fez três gols, pediu musiquinha, não. O Tadeu Schmidt não deixou, covarde. Lembra disso. Aí tinha um diretor. Na verdade, o Bala tava na beira do campo. Só que o mais engraçado é que isso deve fazer quanto? 7, 8 anos? Foi um dos primeiros. E aí, todo o resort, os caras me chamam pra jogar, que faz 8 anos que eu tô mais velho, nego. Eu já não jogo mais nada. Aí os tinha um cara diretor. Os caras pegam o Bernardo, que ele sabe jogar, os caras se ferram comigo no treino. Tinha um diretor do Cruzeiro assistindo o treino, aí demitiu depois o Adilson Batista. É verdade. Você tomar drible do Tetinha, velho. É, não dá, né? Joelho direito era bichado, era só cortar pro lado esquerdo. A gente vai pra... o Sombra tem um recado da HDI, depois nós vamos pra WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Manda. Fala do nosso aqui, o HDI, Sombra, vai lá. É isso aí, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, meu amigo, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros. É de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Boa, Sombra! Estádio 97. E o Mano tem recado do McDonald's, né, Mano? Opa! É isso aí, Domênico Gato. O McDonald's e a Energia 97 vão mandar 5 ouvintes com direito a acompanhante. Sabe pra onde? Pra onde, mano? Pra onde? Pro resort do Estádio 97, rapaziada. Aí sim! Lá no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Se você quiser ganhar, rapaziada, é bom ficar ligado, hein? Ou melhor, ligando, tem que ligar aqui. A qualquer momento pode pintar a Mac Ligação do Dia, aqui no Estádio 97, e o ouvinte que entrar no ar respondendo corretamente qual o clássico do dia McDonald's vai ganhar um final de semana no resort do Estádio 97 de 9 a 11 de junho com direito a acompanhante. Domênico Gato, pra quem não sabe, ó, o negócio é o seguinte, a Mac Ligação... Eu vou fazer uma pergunta básica. Vou falar pro cara, ó, amigão, qual o dia da semana, vou escolher um dia e vou falar. Qual que é a Mac oferta do dia? Certo. Qual é a Mac oferta do dia? Aí tem inúmeros lanches, o cara tem que estar antenado nas propagandas que a gente faz aqui do McDonald's. Se o cara acertar, Domênico Gato, não é que ele vai concorrer, não. Se ele participar da Leque Ligação, sim, ele ganha, ganha essa estadia conosco de 9 a 11, tá certo? De junho, com acompanhante lá no Bourbon Spa Resort Atibaia. Ou seja, o cara vai ganhar um presentaço do Domênico Gatto. Que não é só o valor financeiro que é, sabe? Que você fala, porra, é um prêmio top. Certo. Não é só isso, cara. É o fato dele conquistar, talvez, a pessoa amada. Porque que mulher não vai querer, Domênico Gatto? Verdade, né? Tá presente no, numa parada dessa, ainda mais com nós. Tem razão. Sabe, conosco. Conosco. Imagina nós ali, sabe, fazendo programa. O cara fala, ó, tá vendo? São meus amigos, velho. E somos mesmo, que nós somos os amigos dos ouvintes. É. Domênico Gatto, o melhor que não é sorteio, hein? Acertou, ganha na hora. E será uma ligação por dia até a próxima sexta-feira, no dia 2 de junho. Volto a falar aqui, rapaziada. Serão 5 dias com a MEC Ligação e 5 ouvintes premiados. Tivemos um ontem. Um ontem já venceu, já ganhou a sua vaga. Então temos mais 4 vagas aqui, Motinha. Teremos mais 4 vagas à disposição dos ouvintes do Estádio 97. Ligou aqui, tá certo? Participou de maneira... O cara tem que ser, tipo, assíduo mesmo. Certo. É mó treta ligar aqui no Estádio 97. A gente não pode ajudar, não. É mó treta ligar aqui, Motinha. Todo mundo sabe que é mó veneno. Mas se o cara for contemplado com a ligação aqui, com a MEC Ligação, ele vai ter o direito, tá certo, de responder essa pergunta. E se acertar, não é que ele concorre, não. Ele ganha na hora o direito de estar conosco lá no resort do Estádio 97. Show, hein? Não nesse final de semana, no próximo. Dia 9, 10 e 11 de junho, tá bom? Boa. A Mac Ligação McDonald's pode acontecer a qualquer momento, hein, rapaziada? Todo mundo atento no Estádio 97, que daqui a pouco vai rolar, hein? É isso aí, esse é o Estádio 97, aqui pela Energia 97, em nome de Bozano, né? Jeito de garoto, cuidado de homem. Sim. Em nome também de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Agora, a Mac Ligação do dia. Apareceu. Ah, meu Deus. É a hora, RG. Caraca, velho. É a hora, RG. Tá tremedeira nos caras, velho. É que ligação 32847097. Alô? Se concentra, hein? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? É Raquel. Oi, Raquel, tudo bom? Tudo. É, Raquel. Que coisa, que sorte, hein, Raquel? Que sorte, hein? Você vai ter a chance de ganhar dia no resort do Estádio 97 na nona edição, viu, Raquel? Manda teu nome completo. Como é que é seu nome completo? Ai, meu Deus. É Raquel Camargo Gandolfi Rocha. Pera, Raquel? Calma. Ai, Raquel Camargo Gandolfi Rocha. Gandolfi. Tá bom. Quantos anos... Primeira vez? É a primeira vez que você liga, não? Primeira vez, tô tremendo. Primeira vez que liga. Calma, não treme. Raquel, é o seguinte, quantos aninhos você tem? Eu não gosto de falar. Não gosta? Ah, tem que falar. Não. Como é que não, tem? E se essa for a pergunta pra ganhar o quarto? É, você tem que falar, velho. Senão você vai perder. Ué, tem que falar. Mas a família inteira quer saber, eu vou ficar sabendo hoje. Não faz mal. O que você prefere, perder ou ganhar? É. Tá bom, vai, só pra você. Ah. Eu acho que é 32. Aí. Mas espera aí. Assim eu acho, velho. Pera lá, só um minuto. O RG se perderam a conta, eu entendo, Raquel, você não. Ô, Raquel, mas 3.2 é legal pra caramba. Como assim? Tá com... Não tenha vergonha. 3.2 é puta, RG. Balzac. Mas é putz, tem lenha pra queimar aí. E vai dar uma raqueltada, né? Raqueltada, Raquel. Vai dar uma raqueltada. Trocadilho, bota. Vai no resort e dá uma raqueltada, pode ir, né? Mas aí, qual que é o bairro que você mora, hein, Raquel? Ó, peraí. Hein, Raquel? Alô? Qual? Ih, rapaz, alô? Raquel? É melhor perguntar logo que a ligação dela vai cair. Ih, já caiu, alô? Mas ela entrou só pra falar a idade, então. A gente não tem culpa. É, ela. Alô, ela entrou pra revelar a idade dela. Gente, Raquel? Ai, ai, ai, caiu uma ligação! Caiu! Mano do céu! Que pena, cara, que caiu, pena. Raquel. Mas é o destino. Passar pelo procedimento. Deixa eu explicar. Que é 32, olha só, né? A gente não pode descolar pra ela, porque a gente não sabe se ela ia acertar ou não. Lógico. Então eu não posso, tá bom? Lógico. Ah, vamos tentar, mas vamos tentar outra? Lógico. Alô? Alô? Quem fala? É o Bruno. É, Bruno, você ficou zicando a ligação da Raquel, hein? Secador. É. Santo forte, hein? Que coisa, hein? É Bruno do quê? Bruno Granata. Granata. É. Só isso? Quantos anos você tem, Bruno? 34. 3.4, RG. Ah, tem aquela música espanhola. Qual, Granada! Granada! Granada! Pô, sensacional. Tô louco. É muito bom. Que louco. Sensacional. Primeira vez? É, primeira vez que liga? Sou primeira vez. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro em Vila Valparaíso. Valparaíso? Onde fica, Benjinha? Ah, Val passear no paraíso, velho. É no Rio, amigo. Cadê o Rio? Benjinha ali. Valpona. Benjinha, não sabe? Ai, pô. Benjinha! Tá fazendo o que aqui, ô, Tetinha? Pô, acorda, mano. Valparaíso, Benjinha. Eu não lembro como imito o Benjinha. Não, mentira, mas... como será? Há muito tempo que eu não faço. Só faz assim, acabou. Deixa eu ver se vem. Final o ganso? É, igualzinho, isso aí. Acho que é assim, não é? É faz o seguinte, muito tempo que eu não faço. Vem pra cá pra ficar no celular, né, Tetinha? É só um minuto. Bruno! Vamos lá. Você tem direito a ganhar a estadia do resort do estádio 97, desde que você acerte a pergunta relacionada ao McDonald's que o Mano vai fazer agora pra você, tá bom? Ou seja, o Mano faz a pergunta, tem o tempo aqui de 10 segundos que eu vou soltar, e você, dentro desse tempo, você responde. Sim. Se você acertar, é uma chance única. Tá. Se você acertar, você ganha. Se você errar, perde, você perde. Boa, Domênio. Tá bom? Mano, combinado. Agora é contigo, Mano. Tá pronto, irmão? Prontíssimo. O negócio é o seguinte, hein? Vou te fazer uma pergunta aqui referente ao McDonald's. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes aqui a gente comentar a respeito aqui do clássico do dia McDonald's. É, sempre tem uma Mac oferta ali top, tá certo? Referente a algum dia da semana. Tem sempre um clássico, né? O McDonald's tem clássico toda hora do McDonald's. Toda hora, nossa, mano. É verdade. É impressionante. Prato brasileiro. Tem um clássico por rodada. O bagulho é o seguinte. Então, amigão, vou te fazer uma pergunta referente ao clássico do dia McDonald's, que tem todo dia um clássico diferente por apenas R$8. Vou te fazer a pergunta. Você tá pronto? Tô pronto. Fazer igual o Sérgio Malandro. Vou te fazer a pergunta. Uhum. Tá pronto? Respirou, né, mano? Como é que é? Respira. Cuidado pra não cair a ligação, hein? Você tá pronto pra responder? Tá nervoso, assim que é bom, assim que é bom. Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso. Então eu vou parar de enrolar, velho, porque eu sei que você tá nervoso. Tava tentando aí te deixar mais calmo, mas eu vi que tá piorando. Eu acho legal também, quando o ouvinte fica nervoso, porque o cara se atrapalha inteiro. Então, amigão, qual a Mac oferta de domingo? Domingo é o Crispy Bacon. Vamos ver, ó, o reloginho. Você não quer voltar atrás? Não pode. Não quer voltar atrás? Não, é essa. É, e acabou. Tem certeza absoluta? Não quer. Crispy Bacon. Acertou! Aê! Caraca, estourou aí! Boa, Bruno! Aê, Bruno, moleque. Vai pro resort com a gente, hein, velho? Olha, de 9 a 11 de junho, você garantiu a sua hospedagem conosco no resort do Estádio 97 no Bourbon, cara. Olha só que top, hein? Ótimo! Ah, você tá aí, que susto, velho. Bora, Bruno, pensei que você morreu, cara. Eu achei que tinha infartado. Meu Deus. Eu queria ir da primeira edição, pô. Pô, você vai pirar então, cara. Ah, que legal. Bruno, então faz o seguinte, aguenta na linha, a produção vai falar com você fora do ar, tá bom? É que loja que você vai, Bruno, do McDonald's? Olha, geralmente é na Prestes Maia aqui em São Bernardo. Prestes Maia? E qual a outra, assim, que você fala gosta? Fala uma outra, então, que você costuma ir. Drive-thru? Uma outra? É. Geralmente eu vou também uma que é perto da Anchieta. Perto da Anchieta? Eu não sei a rua, mas é perto da Anchieta. Perto da Anchieta, ali pertinho. Tem um monte de loja de McDonald's. Ó, amigo, então grita. Fala obrigado, McDonald's. Muito obrigado, McDonald's. Boa, garoto. Aguenta na linha que a produção, o Bar vai falar com você, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Parabéns, valeu, parabéns. Valeu, boa, boa. É isso aí, garoto. Boa. É, mais um que se deu bem aqui, hein? Bom, deixa eu dar um recado importante aqui, que é o seguinte. Olha só, RG, o confronto de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo já tá definido, hein? Sim. É isso mesmo, meus amigos. A Juve. A senhora do Daniel Alves contra o Real Madrid, que o Mota tanto gosta do jogando Cristiano Ronaldo, muito, hein? Jogando ah, muito. Meu Deus do céu. Eu vou estar torcendo pra Juve e o Motinha vai estar torcendo pro Real Madrid, hein? Jogão esse vão se enfrentar agora, RG. Olha, não é nesse sábado agora? Não, desculpa, ele sabe agora. É agora. Você me deu um susto. Eu confundi com o resort. Mas esse jogo é agora, mano. É sábado agora, hein? Vai ser agora. Lá em Cardiff, no dia 3 de junho. Onde vai ser? Cardiff. Legal, né? Aí, ó, só tem um lugar pra você assistir essa partida, hein? No canal aí, Max do Esporte Interativo. Boa. Que é? Você ainda não tem os canais aí, Max? Como assim? Não tem? Não fica marcando, não, hein? Ligue já, 4041111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo, vai logo! Ou vai perder essa aí? Champions League é nos canais Esporte Interativo, hein? Consulte condições comerciais no site. É Esporte Interativo! Boa. Estádio 97 na Energia 97. Vamos ver aqui, ó. Chegou uma pancada, nossa, de mensagens aqui, vai, no nosso WhatsApp. Vamos ouvir? Bora! Bora! Bora. Ô, Dodô, oi, gostaria de saber a sua opinião. Você não acha que deveria jogar mais um meia armador ao lado do Guerra? Já que o mesmo não tá conseguindo deixar os atacantes na cara do gol, em posições para fazer o gol. E o Vitinho, o meia, o moleque, por que será que ele nunca joga? Um abraço. Bom, você contratou alguns meias para jogar. Você contratou o Guerra, você tinha o Moisés que jogava, sim, que machucou. Você contratou o Rafael Veiga para essa posição e tem ainda o Michel Bastos que também faz essa função. E o Vitinho, que é um menino da base. Como é que vai pôr o Vitinho em jogos tão importantes como Libertadores? De repente você pode pôr o Vitinho, por exemplo, podia pôr para jogar contra o São Paulo. Você podia pôr para... O São Paulo não, mas você podia pôr contra o Chapecoense, por exemplo. Que é um jogo mais tranquilo, mesmo sendo fora de casa. Mas colocou lá até um menino da base lá, com... né, mano? Que eu esqueci, fugiu o nome dele, é um nome até complicado lá. No final do segundo tempo, colocou, o Palmeiras até colocou lá. Mas não dá, né, mano? Você vai colocar um meia de criação para jogar em jogo importante aí, Copa do Brasil contra o Inter, oitavas de final valendo vaga. Não é a hora de você testar moleque, né, Bernardo? Você que já jogou na base, você sabe. Jogou em, né? Você testa o moleque em um... Podia ter testado no Paulista. Isso, no Paulista. Mas o Eduardo Batista não testou ninguém. Então, acho que não, né? Mas não sei, Domênico. Não é a hora de testar, né, mano? Por exemplo, a não ser... o Gabriel Jesus, ele foi testado uma hora e estourou. Então, mas você lembra que raramente o Oswaldo colocava ele, né? Tem que ter aquele... Oswaldo, Gabriel, põe Gabriel! Que ele ficou aqui falando o tempo todo, lembra? Mas, Domênico... Ele falou, não vou pôr, vou pôr na hora que tem que pôr, tá, aquela coisa toda, mas, Domênico, né? Na boa, cara, se ficar esperando demais esse tipo de jogador estourar, você corre um sério risco de não aproveitar o cara. Então, porque... mano, mas como é que você vai colocar de graça, um jogador? Né? Bom, se bem que precisa testar. Bom, e sai de graça. O treinador... Tarde, você vai ter que colocar o cara pra jogar, mano. O treinador tá lá pra ver se o cara vai ou não vai também, né? Eu acho que se não tá colocando é porque acho que no treinamento também não tá indo bem. É que não sente firmeza. Exato, né? Entendeu? Talvez não estão sentindo firmeza no cara. É igual o Gabriel Jesus. Todo mundo sentia firmeza. Mas aí o técnico que estava lá quis dar uma de bonzinho. Eu vou pôr a hora que eu quiser. Eu não vou pôr quando vocês quiserem. Eu vou pôr quando eu quiser. E aí caiu no cavalo. Isso, né? Entendeu? Tem isso, eu acho que depende da necessidade. Eu lembro do William quando apareceu no Corinthians. Você falou foi tudo. Num ano difícil. E botaram o William pra jogar. Ele entrou na fogueira. Acho que o Bernardo falou tudo. Depende da necessidade. Depende Você lembra do William quando veio, mano? O William Meia? Foi um ano difícil pra caramba, então, mas ele entrou uma baita de uma fogueira. Inclusive, o William, ele marcou dois gols como profissional com a camisa do Corinthians e já foi vendido. Mas foi um ano difícil, por isso contra o Atlético Paranaense. Mas colocou no momento que precisava mesmo. Era necessidade, mas não é. Então, mas não é necessidade, Bernardo. Colocou na hora, porque além da necessidade, sentiu que o cara podia ser colocado. Que nem, por exemplo, eu sei que naquela fase precisava muito. Você pega, por exemplo, São Paulo. São Paulo agora. O São Paulo tá precisando, cara. É a necessidade do São Paulo. Não concordo, Mota. Tá, mas põe um moleque. Quantos caras jogaram agora aí, da base? 60% do time da base. Porque o São Paulo não tem dinheiro pra comprar. Aí, quando é assim, vai lá e sobe mais rápido, né? Sobe. O Santos fez muito isso. É que o Santos realmente virou um celeiro de moleques lá, de bons moleques, bons talentos, né, RG? Sim. Teve 2002, um caso muito claro do que você tá falando. 2002, o Santos não tinha o que fazer, era o Leão, o treinador, falava, o Santos vai cair pra cima da divisão, hein? Meteu uma pancada de moleque entre eles, Robinho, Diego, e uma pancada de outro. Ano passado, o Santos foi campeão. Ano passado, o Santos foi enfrentar o Atlético Mineiro. Mas é porque precisava, né? Foi enfrentar o Atlético Mineiro ano passado, lá em Galo. Os sete moleques. Sete molecada. Porque era uma necessidade. Eu entendi o que o Bernardo falou. Acho que é isso aí mesmo, hein? Sim. O Palmeiras hoje não é uma necessidade. Ele contratou uma pancada de nego pagando uma fortuna. Vai colocar o moleque. Infelizmente, o moleque não tem tanta chance. E infelizmente. Mas o que o Mano falou também é verdade. Né, Mano? Mas também o Mano falou é verdade. Você pega o elenco montado, também, exatamente. Né, também tem a faculdade. Você pega o elenco montado igual do Palmeiras, o elenco forte. de um moleque talentoso desse e deixar passar muito, perde seu talento. Vai fazer o quê? Né? O moleque é lógico, embora, voa. É... Você tem a necessidade, você tem a necessidade por falta de grana. Tem que vingar, né, mano? O Vinícius Júnior do Flamengo, Domênico, é um moleque que já tá comercializado. Ele já foi vendido pro Real Madrid. O Flamengo tem que receber aí mais uma quantia aí, acho que 2/3 da transação. O Flamengo ainda no decorrer aí do tempo que ele ficar no Flamengo, ele vai receber esse montante. A moleque já tá vendido. Você vai ficar agora, tipo, passando a mão, ai, mas calma, não sei o quê. Velho, se puser e der errado, já tá vendido. Já tem um compromisso firmado. Se dane. Se dane, põe pra jogar, velho. Se der certo, você vai aproveitar o moleque que vai jogar no Real Madrid daqui um tempo, durante esse período que ele permanecer no clube. Se der errado, já é do Real Madrid. O Real Madrid assumiu um BO aí, vai ter que pagar. Não, e o seguro tá feito, né, mano? Pois é, entendeu, RG? Entendeu? Se machucar, não é problema do Flamengo. Você viu que teve manchete na Espanha falando que esse moleque é o Neymar melhorado? Falaram. Mas isso faz parte do investimento, né? E do Martin. O Thiago, aquele Thiago que era do Santos, foi levado pra lá também. O sucessor do Robinho, né? Do Neymar. O Gabigol também, né? Nossa, chegou o Bibibi hoje, né? Bom, vamos lá, mais mensagens. Aí, pessoal do estádio, aqui é o Cláudio aí, beleza? Beleza. Aquela defesa do Cassius não só mudou a história do Corinthians, mas mudou a história do futebol brasileiro. Se não fosse aquela defesa, talvez hoje o Tite nem era técnico da seleção. Parem pra pensar aí e discutam. Não precisa discutir. Não sei, hein? Será? Discutir. Não, mas se não fosse aquela defesa, se não fosse o gol do Paulinho contra o Vasco, se não fosse os gols do Sheik, tanta coisa. Se for começar a discutir, vai ficar devendo pro Andrés. Porque se o Andrés. Se o Andrés não banca o Tite. Depois do Tolima. O Tite. Aí eu vamos antes, né, Bernardo? Perdeu o Tolima, mano. O Andrés bancou o Tite. Bancou. Se não bancasse, se não banca, não tinha acontecido nada disso. Aí o Tite também não era da seleção. Como diz o Tite, tem que convocar pro merecimento, não por dívida e gratidão de uma defesa feita num jogo da Libertadores. Exatamente. É assim. Né? É isso aí. Concordo. Vamos lá mais ali uma. O Andrés foi cirúrgico, hein? Ali ele teve um olho mágico. Ele foi cirúrgico olho até mágico. A página 2. Domênico, se ele segura e também não dá certo, fala que ele é uma porcaria. Apostou bem. Ali o Andrés salvou o futebol brasileiro, que o Tite resgatou agora. Lógico que foi, não foi? Tetinha. Quem resgatou o futebol brasileiro foi o Tite, rapaz. Tetinha. Também não, hein? Tô mentindo. Tetinha. Tô mentindo. Acabou numa draga, o cara levantou a seleção. Tetinha, não seja teimoso. Hoje sim. E ali começou toda a história. Mas você não pode falar que foi por causa do Andrés ou por causa da defesa do Cássio. Tá louco, Tetinho. Mas que o futebol passou a ser visto de uma outra forma depois daquela Libertadores que o Corinthians ganhou. Isso hoje? É fato. Que mudou, futebol, é um divisor de águas, Domênico. Divisor de águas, porcaria. Divisor de águas, tem lá no Amazonas, lá, a queda das uma com a outra. São Francisco lá, velho. Foi um divisor de águas pra pior, né? Pior, velho. Mais uma aqui. Que isso, ó. Tá louco. Calça vinho, põe o fio dental. Palmeiras, você não tem mundial. Olha. E o Praz não aguentou. Do frango ele abusou. Lucas Prato arrebentou. E o porco debutou. Chupa Dodô. É o Doug da Vila Liviero. Aí, ouvinte possuído pelo espírito do Mota, toma um cartão vermelho aí. Bem marcado pelo juiz. Sensacional. Mais mensagens. Boa noite, galera do estádio. Quem fala é o André do Capão Redondo, São Paulino. Motinha, pelo amor de Deus, velho. O Lugano é um ex-jogador. Tudo que ele fez pelo São Paulo, muito obrigado, mas recebeu por isso. Não podemos ficar com um ex-jogador. O Lugano, hoje, mano, vou plagiar você. O Lugano é aquele leão que não passa mais no arco de fogo. Se for passar, ele vai parar no meio, vai se queimar todo. Chega, obrigado, Lugano, mas vai com Deus. O ouvinte tem razão, deu uma jorrada no Mota agora. Bateu forte. Ô, tonto. Você e o ouvinte. Eu não falei que o Lugano tem que jogar todos os jogos. Você falou, você é meio burrão. Não, mano, você falou. Ô, Vieira, você chegou tarde calma, no programa, então se fecha. Nossa senhora. Eu falei que não existe. Eu não meio agora. Elenco, que ele é importante pro São Paulo, que ele pode jogar alguns jogos, que ele tem sim que continuar no São Paulo, que tem um acordo financeiro com o São Paulo, que o São Paulo não vai pagar o que ele ganha hoje. Eu falei isso, eu não falei que o Lugano tem que continuar com... um valor de salário de ouro e tem que jogar todos os jogos. Não falei isso. Se você escutar e aprender a escutar, talvez você entenda o que eu falei. Mas pra que bater no cara assim, mano? É. Você também tem que se decidir, cara. Você defende o cara ou você me ataca? Boa, boa, Martinho. Ah, você... Agora é boa. Derrubou o muro agora. É a tijolada no muro. Você... Boa. Como eu dá. Ó, é... vamos lá com o recado da Izeg aqui e a gente vai para mais WhatsApp, vamos lá. Olha, eu queria um minuto da sua atenção, você que tá em processo de formação, tá aí terminando o segundo grau, ou falar até com você que é pai e tá preocupado com o futuro do seu filho. Hoje, existem muitas opções de faculdades, mas como escolher a opção certa? Uma dica é você conhecer muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. Isso mesmo, tem que ver lá as avaliações do MEC. A ESEG, isso, Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga, cara, porque na ESEG as salas são formadas por turmas menores, turmas pequenas. Todo o corpo docente já atua no mercado de trabalho e você tem possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Na ESEG, o professor conhece você pelo nome, você tira as dúvidas diretamente com ele. E agora, ó, segundo semestre chegando, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Faça hoje mesmo sua inscrição. É exeg.edu.br. Acessa lá, exeg.edu.br. ESEG é com S. Ou então você utilize a sua nota do Enem, tá bom? ESEG, formando o melhor em você. É isso aí, Sombra, beleza? Estádio 97 também vem em nome aqui de Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Estela Barros Turismo. Mais mensagens do WhatsApp, vamos ver? E aí, galera do estádio. Aqui é o Francisco da Vila das Mercês, São Paulino. Puxando um pouco para nostalgia, antigamente, na década de 90, a gente tinha aquele confronto da seleção paulista contra a seleção carioca. Quem que vocês acham que seriam convocados nessas seleções se desse para fazer esse confronto hoje em dia? Seleção paulista contra os melhores do Rio de Janeiro. Um abraço e chupa, mano! Ei. E aí? Chupa, mano! Olha, no ataque, certeza, Prato iria. Seleção paulista contra a seleção carioca, RG. É. Eu colocaria Prato. É complicado, hein? Na frente. Cada um tem uma, cada um... É difícil, sabe? É difícil, velho. Ah, o Prato é muito difícil, né? Não, o Jô, Prato tá aqui no Paulista. O Jô iria. Mas essa seleção aí, seriam só de jogadores que nasceram em São Paulo e só os que nasceram no Rio? Não, tá quem tá jogando aqui. Ou quem está jogando. Quem atuando aqui. Domingo. Acho que é a atuação, né? Ah, de atuação, acho que é de São Paulo ganha do Rio, hein? Ah, com certeza. É, porque o Rio vai praticamente vai ser a base do Flamengo. É o melhor time é eles lá. Sim. Goleiro, né? Quem seria? Do Palmeiras, talvez a base seria Palmeiras, mas com pitadas de Santos, de Corinthians e São Paulo. O Prato, por exemplo, não pode sair do time. Goleiro, você tem Praz, tem Cássio. Goleiro é o Praz. Porra. Tem Renan Ribeiro. Praz e Cássio é goleiro, né, mano? Lógico. Seleção paulista. Aí você tem o Fagner, tem que ir na lateral. Quem é o melhor lateral hoje? O Fagner. Você pega zagueiro, você pode misturar aí, né, mano? Pablo e Mina, legal. Tem ainda o do São Paulo... Caio lá, o... Não, Rodrigo Caio, não sai na faixa. O Mota falou Lugano. Mas não dá pra fazer? Então, pro Rodrigo Caio, tomar o lugar do Mina ou do Pablo, só se os dois aí se abraçarem com uma banana de dinamite no meio e acenderem o pavio. Mas é verdade. Aí vai, vamos lá, lateral esquerdo. Hoje Guilherme Arana, disparado. É, o Guilherme Arana vem jogando bem. Tá jogando muito. Né? Volante, vai ficar entre Gabriel e Felipe Melo. Vou te falar aqui no campeonato, Gabriel e Corinthians. Tchê, não. Não, mas o Tietchan ele joga mais de segundo, né? Ah, então, eu acho que é no lugar do pelo Paulista o Gabriel jogou mais. Eu colocaria Gabriel e Tietchan, a minha dupla de volantes. Porque o Gabriel foi melhor que o Felipe Mota. O volante tem o Santos. Jusilei. Mas o Gabriel foi melhor que o Jusilei. Ah, eu colocaria o Jusilei, velho. Eu colocaria o Gabriel e Tietchan na dupla de volantes. Gabriel e Tietchan? Jusileide Rezende. Não, eu acho que o Felipe Melo tem que ir, hein? Eu falaria, eu colocaria Gabriel e Felipe Melo. Gabriel no Paulista jogou mais do que o Felipe Melo. Você colocaria Gabriel e Tietê ou Felipe Melo e Tietê? Eu não coloco. Gabriel e Tietê. Gabriel e Tietê. Nossa, vocês não estão vendo o Felipe Melo jogar, Felipe, Felipe Melo é instável. Como não? Não dá pra confiar no Felipe Melo. Felipe Melo é, tudo bem, concordo. Não dá pra confiar. Mas no Gabriel jogador, pô. Você que não viu o Gabriel, eu tô jogando que eu vi ele jogou no meu time. Aí que tá. É, esse, ano, joga sei, bem. Esse ano, não sei se você acompanha o futebol do Gabriel. Não, ele jogou bem, esse joga bem. Esse ano, se eu tiver o Campeonato Paulista como parâmetro, o Gabriel foi melhor que o Felipe Melo. Bom, vamos lá. Se eu tiver as duas cinco na mão, dou na mão do Gabriel. Meia. Jadson e Rodriguinho. Está louco! Jadson e Rodriguinho. Brincadeira. Quem tá jogando em alto nível? Os dois? Seleção do Campeonato Paulista, João. Os dois, ué. O time do Corinthians, Paulo. Não. E ataque. Dudu e Jô. E o Romero, pau a pau com o Dudu. Você tá louco. Mas esse time, essa seleção pode ficar fora. Ela vai ter três atacantes ou dois? Porque aí dois meias. Ah, mas o Prato não pode ficar fora. Como é que você vai tirar o Rodriguinho hoje do time? Não dá, tá gente. Louco, acho que dá pra tirar, você tá louco. Nossa, ia dar uma guerra. Gostei da seleção paulista do mano, ficou legal. Já Jadson e Rodriguinho, são dois elementos básicos. Ele mandou com o time do Corinthians. É melhor parar por aqui. Melhor, não dá. Virou quase um momento pra falar. Mais ouvintes ligando aqui, participando no WhatsApp, vamos lá. Boa noite, galera do Estadão 97. Beleza, aqui é o Wellington, da Zona Sul, corintiano. Ô, mano. Diz uma coisinha aí, toda vez que o Vieira tá na mesa, essa bicharada mesmo. Vai te catar, nossa, eu. Mas ele que tudo, tio, ele queima. Isso. Deixa o lingualismo. Tudo que fala agora ele já leva pro lado da maldade. Ê, Vieira. Queima rosca. Vai te catar, eu. Ele falou? Vieira queima rosca. Vai te catar, eu. Deixa o GLL. Vai pegar teu pai no bar, rapaz. Que GLL, gente? Eu já vi essa frase alguma vez. Eu já ouvi alguma vez alguém falar aqui também. Coitado. GLL é gaúcho lingualismo. Ô. Gente. Boquinha de ouro. Vamos lá, mais uma. Olha o malcriamento. Não. Vamos lá. Mais um WhatsApp. Fala galerinha do bem. Ô Bernardo, você tá aí hoje, maluco? Não. Você é da hora, hein? É gravação. Melhor que o Mota. Só voltando lá a questão, o menino lá não deve ser execrado. O goleiro Bruno fez o que fez e voltou a jogar bola, mano. E o mano tem sim razão. Se for puxar capivara, aquilo tudo de time. Tem muitos nomes lá que não são, idades que não são. Só não pode execrar o cara, o cara não pode perder a vida dele. E depois, mano, segue o jogo. Se ele tiver talento mesmo, tem que jogar. É, o Mota foi infeliz essa declaração. Ah, do menino. Você já viu o Mota feliz aonde? Eu fiquei inclusive, quando o time lá, o Boa, contratou o Bruno, ele falou, tem que dar uma nova oportunidade. Tá a vida louco, do cara não acabou. Eu falei isso, tá louco? Disse falou, que se o Bruno saísse candidato, votava nele pra vereador. Falou. Eu lembro do Mota falando. Olá, mais uma aqui. Boa noite, pessoal do estádio. Aqui é o Rafael Nogueira de Guarulhos, palmeirense. Mano, tava falando aí sobre atacante, sobre o Diego Tardelli. O cara que eu acho que seria fantástico para estar no ataque do Palmeiras seria o Jonas do Benfica. Né? Até por ter uma oportunidade ano que vem na seleção brasileira poder jogar a Copa e de repente se ele viesse pro Palmeiras e arrebentasse em Campeonato Brasileiro e Libertadores seria uma ótima opção. Ele tá falando do Jonas, que era do Santos, aquele... Mestre Jonas. Centroavante. Olha. Tem os dois joelhos engessados. Ele vai voltar pro Grêmio, velho, esquece. Não, pô, mas não. O Jonas também, meu. Não, né, mano? O Jonas já tem um adesivo azul no carro, hein, mano? É, não dá. Não dá mais pra também. Pra o idoso, sabe? É. Aqueles cara que é igual o Ricardo Oliveira, mano. Verdade. Para em qualquer vaga, no mercado o cara tira a baia pra ele entrar. Já não era o cara mais rápido do mundo quando era novo. Tá, mas ele fez bastante gols aí. Foi essa temporada que passou? Acho que foi. Ele tava bem, cara. Tinha metido gol pra cacete na Espanha. Fez o nome dele lá. Mais uma aqui do WhatsApp. Que é o São Paulinho da Vila Alpina. Então, o Corinthians na liderança do campeonato é igual meu salário na conta. Dura só um dia. E depois não dá alegria pra mais ninguém. Um abraço pra todos vocês. Foi muito bem esse vídeo, hein? Foi bem. Muito bom. Vai, último. Amigos do programa Estádio 97, aqui quem fala é Silvio Luiz. Eu queria deixar um abraço para o Domênico e outro para o Bernardo. Deixa eu falar uma coisa, fala para aquele Felipe Andreoli jogar a bola nas tetas caídas da mãe dele. Pra ver se ela domina alguma coisa, aquela velha maluca. Quer zoar o nosso Romero? Romero é seleção brasileira, meu filho. Cara, Romero é seleção brasileira. Meu Deus do céu. Ela mandou essa, velho. Tá véio. Certo. Foram aí as mensagens do WhatsApp. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E beijinha, vai falar de extra. Beijão, vamos falar de extra. RG tá rindo aí, RG? Isso foi boa, hein? Olha só, no Festival do Bebê Extra você encontra tudo para cuidar do seu bebê. E o melhor, fazendo economia de verdade. Temos muita variedade de produtos e as melhores marcas com ofertas imbatíveis. Fralda descartável Pampers Comfort Sec Forte Bag. Leve 3 por R$ 59,42 cada. Fralda Hugs Hyper Supreme Care. Leve 3 por R$ 57,99 cada. Toalha umedecida Johnson's Baby com 48 unidades por R$ 10,49. Shampoo Johnson's Baby 400ml, leve 3 por R$ 11,48 cada. Sabonete líquido Johnson's Baby 400ml, leve 3 por R$ 16,82 cada. Lava-roupas líquido Omo Puro Cuidado 3 litros, leve 3 por R$ 23,59 cada. Leite Ninho, Fases, 800 gramas com 50% de desconto na compra da segunda unidade. Nesta promoção, a unidade sai por R$ 26,90. Mingau, Mucilon, Nestlé, 600 gramas, leve 3 por R$ 9,99 cada. Isso aí, amigão, é o Festival do Bebê Extra. Aproveite para economizar, Donozito. É isso aí, gente. Estamos chegando à edição final do Estádio 97. Só lembrando mais uma vez, para você fazer a reserva 28964665 do resort do Estádio 97, tá bom? 28964665. O RG, quem é que garantiu o presente hoje? Presente qual que foi? O Fit Camisetas, é isso? Camisetas, ligue 29858840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento. Nos dados da produção, Caio César Milan. Caio César Milan tem 3 dias úteis para passar na Avenida Paulista, 1439, nono andar. Você tem show, né, Bernardo? Quando que é? Eu tenho sexta-feira agora, tem clube de stand-up lá na pizzaria Papila. Sexta agora, que é lá na Fradique Coutinho, 1332, Vila Madalena. Vai lá no meu pedaço, eu vou jogar pizza. Bora lá, você, a pizza lá é muito boa, o RG, o show também. A pizzada foi ruim, risada, o cara joga pizza em você? Não tem disso, a gente garante a risada. Eu, Humberto Rossi, o convidado, amigo do Domênico aí, pô, um cara que vocês conhecem, o Zé Américo. Grande Zé Américo. Gente boa pra caramba. Demais. Das antigas, né? É isso aí, Vila Madalena, essa sexta-feira. Vai lá. Eu vou dar, posso dar 5 pares de VIPs. Vai. Os 5 primeiros e-mails que quicarem na minha caixa de e-mail, showdoveloso@gmail.com. showdoveloso@gmail.com. Vamos lá, show. Começa às 10. Eu chego umas 8, comer a pizza, 9, 9 e meia, vou embora. É isso aí. Pô, que maldito vendido. Que maldito vendido. Quando convém. Cadê o show dele? Mas que porrada que deu. Ah, só porque ele imitou você. Até 9h30 como a pizza é boa, vai embora. Ô, Dô, deixa eu aproveitar e mandar uns abraços rapidão, pode ser? Vai. Mandar um abraço aí pro Puga e pro Guida Pedreiro, o Rodrigo Piticas e o Guilherme, que você casou ele, parceiraço de futebol. Boa. Eu quero mandar um parabéns pro Dr. Marcos Knobel, que faz aniversário hoje. Boa, parabéns. Hoje, hoje. Faz 3 aniversários por ano, Dr. Marcos Knobel. Hoje Dr. Marcos Knobel faz aniversário hoje. Boa, um abraço pro doutor. Esse é corintiano. Sabe que lá no Einstein, o jaleco dele tem o distintivo do Corinthians, né? Verdade. Sabia? Jura? Hã? No desfibrilador também. Do lado esquerdo do Einstein e do lado direito do Corinthians. Obrigado a todo mundo. Vem aí, vem a Marjaquinha aí, que é complicado o troço aí, hein? Bom, Estádio 97 amanhã de volta em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E McDonald's, amanhã um clássico do McDonald's, Big Mac por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece o extra gol, beba com moderação. Amanhã de volta, Estádio 97. Valeu, tchau! No anual do Global Green em Liverpool, na Inglaterra, o partido discutiu os temas centrais do nosso tempo. Do aquecimento global à implantação de energias renováveis e não poluentes. No Brasil, a preocupação maior continua sendo a proteção das nossas águas e florestas. Porém, o Partido Verde considera que é urgente revalorizar a política. Política não é isso que estamos vendo. Política é essencialmente a arte de conciliar os contrários em busca das melhores soluções para o país, para o Estado, para as cidades e para os cidadãos. Nossa Constituição, aprovada no já distante ano de 1988, ganhou o nome de Constituição Cidadã. Mas durante esses anos, ela foi sendo remendada e atropelada, fugindo do seu caráter inicial de valorizar a cidadania. Eleições financiadas com propina, e isso feito de maneira deliberada. Determinado projeto de poder interessava mais que um projeto de país. A boa política foi colocada de lado. Venceu a chantagem. O toma lá da cá virou a norma, mas não a exceção. A ausência da política diminuiu a república. É hora de recuperar a harmonia para resolver a aguda crise provocada pela disputa insana pelo poder. E chega de exercer políticas públicas ineficientes, ruins. O Partido Verde tem vergonha dos nossos índices educacionais quando comparados aos dos outros países. Tem vergonha dos números do saneamento. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. O Partido Verde tem vergonha da falta de segurança que mata nossos jovens e criou um cenário de guerra. Tem vergonha do extermínio constante da população indígena. Tem vergonha da discriminação e da violência que as mulheres são submetidas. Tem vergonha dos índices alarmantes de desmatamento e tem vergonha de grande parte da nossa classe dirigente. Mas não existe solução mágica. Só a política pode preservar a democracia. E a democracia é a melhor vacina contra o remédio amargo do autoritarismo. Contra perigosas aventuras personalistas e messiânicas que tanto mal já fizeram ao país recentemente. Dá vergonha ver tanta coisa errada e mal feita, tantas máscaras já desfeitas. Precisamos defender a democracia, afirma o presidente nacional do Partido Verde, José Luiz Pena. Nós precisamos enfrentar a maior dificuldade de todas, que é o presidencialismo de coalizão. Esse presidencialismo de coalizão é um instrumento do autoritarismo. Nós precisamos zelar pela democracia. É preciso reforçar a necessidade da institucionalidade. Nós precisamos ter os poderes fortalecidos com respeito, com credibilidade. Acho que é o momento mais delicado. Nunca passamos por um momento como esse. Quer dizer, eu acho que a ruptura do pacto social pode fazer qualquer coisa. Um endurecimento do ponto de vista de regime militar, por exemplo, daí até a anarquia geral. Então, o Partido Verde, que é democrata por excelência, é parlamentarista por definição, quer um poder, né, central mais generoso. É hora de agir, participar, de assumir nosso lugar, falar. É hora de fazer acontecer, de construir, eu e você mudar. E dar nosso melhor, realizar pela democracia, fazer o bem. Vem com o Partido Verde, fazer parte dessa história. Políticas públicas eficientes podem barrar os cenários de crise em vários setores. Hoje, batemos recordes negativos no desmatamento dos nossos biomas. Perdemos, entre agosto de 2015 e julho de 2016, quase 8 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica. Isso equivale a 1 milhão e 140 mil campos de futebol. No Cerrado, o quadro é cruel. Dados mostram que menos de 48% da vegetação original está conservada. Só em 2012, esse bioma perdeu 7 mil quilômetros quadrados de florestas e é o menos protegido. Perdemos para a pecuária, para a indústria madeireira e para a ganância desenfreada e irresponsável. Mas há sinal de vida. O nosso primeiro bioma, a Mata Atlântica, dá sinais de recuperação, com 219 mil hectares já reestabelecidos, território equivalente à cidade de São Paulo. O Partido Verde trabalha com afinco para criar e melhorar as políticas ambientais. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, também defende a democracia. O Partido Verde, primeiro, é fundamental para a democracia. Eu tenho dito que não existe Rio Grande se não existir Rio Pequeno. E não existe democracia se não existir os partidos pequenos ideológicos. Mas nós somos o partido que assume o desenvolvimento sustentável, que assume a defesa das futuras gerações, que assume, acima de tudo, um compromisso com a vida no planeta Terra. Nós, os pequenos partidos ideológicos, são fundamentais para o exercício da plena democracia e para a defesa de direitos importantes. Nós evitamos o retrocesso, estamos avançando em agendas importantes, tiramos o combustível fóssil da principal agenda energética do país para colocarmos as energias alternativas. O Brasil tem todas as chances de, nesse mundo do futuro, um mundo de baixo carbono, um mundo de uma economia verde, o Brasil tem todas as possibilidades de ser um líder. No próximo ano, teremos eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Olhe com atenção o programa do Partido Verde. Veja quem são os candidatos do PV. Não conhece direito? Vá ao Google e pesquise quem pode ser um bom candidato. Hoje, a tecnologia permite que você saiba em quem vai votar. Deputada Leandre Dal Ponto, do Paraná. No PV, o acolhimento feminino é real. Nós somos valorizadas e reconhecidas como uma força na política brasileira. E hoje, no Congresso, deputado, líder do partido na Câmara, mostra a importância da força da mulher na política. Você sabe, a saúde é a prioridade do meu mandato. E o meu trabalho está sendo de levar a saúde mais perto das pessoas, com um novo olhar para a pessoa idosa e políticas transformadoras por meio de investimento na primeira infância. Eu acredito que, se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. Mas isso é uma tarefa difícil, grande e desafiadora, que precisa de todas nós. Para transformar o nosso país, para conquistar direitos, precisamos da participação de todas as mulheres brasileiras. E é agora. A voz da mulher no Partido Verde cresce e aparece na sociedade. Somos metade da população e a maioria do eleitorado. Por isso, o Partido Verde anuncia, repete e insiste. Está mais do que na hora das mulheres ocuparem os espaços de poder. As mulheres sempre tiveram, no Partido Verde, um lugar privilegiado para colocar suas ideias. Muito mais do que um aliado, o PV é o espaço natural para fazermos política com P maiúsculo. Aqui a mulher é agente de transformação e construção da liberdade, da autonomia e tem influência em todas as decisões. No Partido Verde, a mulher discute e decide sobre assuntos que afetam a nossa vida, a nossa cidade e o nosso país. Somos muitas e podemos tornar nossa voz mais forte. Mais e mais mulheres vêm tomando consciência de que é preciso falar, fazer política de um jeito novo e construir um mundo melhor. O Partido Verde é o lugar certo para tocar isso em frente. Aqui, lutamos lado a lado com os homens para garantir direitos iguais na sociedade e cada vez mais participação. Fora da política não tem caminho. Nós precisamos zelar pela democracia. Partido Verde, um partido necessário. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Pina, pina, pina, energia. A energia que te move. A festa junina do Energia na Veia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância. Com comidas, bebidas típicas, cenografia. Os DJs da Veia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Cadico da Topo e Twists. Cecinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Veia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Rio. So close to you, girl. E mais, um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo. Fun Factory. Fun Factory. Oh, baby, can't.

E a gente começa o Night Sessions dessa terça-feira. Muito boa noite pra você. A partir de agora, música de qualidade, house music de qualidade até as 10 da noite. E ela por aqui, que é dona da primeira hora da terça-feira, Marina Diniz. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bom, Ju, com você? Tudo bem. Como é que foi o fim de semana? Foi intenso, correria, mas muito bom. Todo mundo ficou satisfeito, as festas foram ótimas. Bem legal. Muito bem. E o que tem pra hoje, Mar? Então, hoje eu vou abrir meu set com a música que eu e o William Ribeiro fizemos. A gente, com a colaboração do Amon Lima no violino. E eu vou abrir meu set com ela hoje. A gente vai lançar ela na semana que vem. Muito bem, então, vamos espero ouvir? Espero que todo mundo goste, depois eu espero o feedback de todo mundo aí. Tá bom, Marina Diniz aqui na Energia, no Night Sessions. Night Sessions. We can be the happy friends today. Running free, we never feel afraid. The fire in your eyes, me sweat, makes me shiver inside. There's nothing I can do about it. Cause nothing seems so true when I'm beside you. Am I dreaming of being or just hold my hands? Naked, perfect, so beautiful. You turn me up and down, I'm spinning round and round. You never get enough, baby doll, you're a shining star. Drink. can't live without you. God, please make me better. I wish I wasn't the way I am. If I told you once, I told you twice, you can see it in my eyes. I'm all cried out with nothing to say. The very thing I wanted to be. If you could only see, your heart belongs to me. I love you so much, I'm yearning for your touch. Come and set me free, forever yours I'll be. Baby, won't you come and take this pain away? Last night, couldn't even